Le Parcours Vosolé. Não, não é. Ah, ele mandou te dizer isso. Eu falo francês quando joguei lá. Não, eu joguei no Leão, ganhei 7 vezes. Mas eu duvido que fala assim. Seguidas. Né? O título de Matuidi ainda. Mas do Domênico, ligar, assim simplesinho, virar pro, tudo isso? Vou ligar pro Patrício pra saber se é. Exatamente, Le Parcours Vosolé. E tava aí o Patrício agora. Ele mandou te dizer tava isso. Tava aí? Tava aí. Ah, é? O Benjamin aí, foram comer, não sei aonde. Fiz uma aposta com ele, vou falar o assunto no ar. Ah, ele ganhou, né? Perdeu. Não? Perdeu. Ele falou que ele ganhou. Ah, mentiroso. Ainda né? propus. Ainda propus. Ele dele. Veio aqui pra ganhar. Eu vim aqui pra, ganhar a aposta do Benjamin. 10 para 1. Patrício ganha alguma coisa? 10 para 1. Ele que falou, não sei. Eu falei, nós vamos apostar o seguinte: se eu ganhar, você vai me dar R$1.000. Sim. Se eu perder, te dou 10 mil. Certo. Aí era uma pesquisa aqui. Aí nem com motinha você faz propostas assim. Aí que pesquisa. Não, era uma pesquisa tão óbvia que eu iria ganhar. É. Aí na primeira amostragem ele duvidou. Eu falei, ok, vai na rádio e faça na rádio. Aí ele perdeu também. Eu falei, faz o seguinte: eu mudo a aposta. Você não precisa me pagar nada, tá bom? É. E ele não admite. Tá bom, mas que aposta? É. Eu não quero. Não, ah, isso vai causar polêmica no ar. Entendi. Mas fora do ar eu falo. Ah, então tá. Senão, bom. Se eu falar aposta agora. Mas nem o Cone do Silêncio vai falar. O programa não termina. Não, só depois que acabar o programa, é. Mas ele falou pra mim que ele ganhou. Então pergunta pros caras que estavam aí do lado. Bom, mas não adianta de ficar debatendo se ganhou ou não ganhou, porque a gente não sabe qual nem o objeto da aposta. Não sabe nem o então, que rolou, velho. Vamos às manchetes. Boa tarde, Bento. Opa, boa tarde. Tudo bem? Ah, grande tudo tranquilo com, o senhor, com todos aí. O senhor costuma se dar bem em apostas? Sempre. Sempre? Também eu tenho uma sorte. Aqui na rádio, por exemplo, nas festas de finais de ano, em sorteios, aquelas coisas. Vamos sortear a televisão. Você né? só não leva, mas ganha. Ah, mas você não levou até hoje. Não, foram três vezes já. O senhor ganhou lá a câmera. Ganhei, mas não levei. Você só não leva. Não deram aí. Aliás, nem usa mais na câmera digital, mas enfim. Faz um tempo já. Ah, é. Fica o apelo mais uma vez, já que você citou o Sobral. Só sei lá, vai pro fundo, assim, se é pra você fazer a cobrança. Você pega esse corredor, vai até o fundo, entra à esquerda. Mas, e ali mas dá, esse então. Corredor é o mesmo que o brasileiro foi pra ser executado. Você vai andando. Lá na Indonésia? É, você começa a andar, começa a ver a última sala lá da esquerda. Vou dizer. Você começa já a visualizar outras coisas. É porque comigo você vê um negócio mais violento, mas quando me chama lá, a sensação deve ser a mesma. Você tá indo. Hã? O corredor é uma eternidade. Não, melhor não, senhor. Deixa isso aí pra lá. É, deixa quieto. Melhor não né? receber. Melhor. É, deixa do jeito que tá. É. Vou garantir aqui o pão nosso de cada dia aqui, que é melhor. Não, eu pensei que. Mas tudo bem, vamos ali receber, que eu tô sabendo que o senhor já montou apartamento, tá tudo montadinho, etc. Agora tem que enrolando, pagar, né? Tá enrolando a noiva. Parece o Flamengo, né, o senhor Bento? É, eles parecem. Eles acham que me deram a câmera e eu acho que eu tiro foto também. Vamos que vamos, né? Tá certo. É assim, vambora. É isso aí. Então vai. Vamos ao Corinthians, que hoje tem jogo. Ah, Coringão, mano, hoje Coringão. Tem jogo hoje. Vamos aqui, ó. Ó, seta pra esquerda, mano. Tá vendo aí, ó? Seta pra esquerda. Começou o barulho. Calma. Começou o barulho. Calma, mano. Ó, eu quero fazer uma pergunta aqui. Primeiro, é curto e grosso, sem explicação, hein? Sim. Vai na arena hoje, mano? Não, não consegui comprar tá lá no Fiel Torcedor. Beleza. Ele nunca consegue. Benjamin Bach. Então vai, você Benjamin. Você estará na arena hoje. Vai na boa. Pai de VIP, eu prefiro não ir. Assim, não. VIP, eu prefiro não ir. Como assim, mano? Vai sim de ou não? VIP. É, vai no VIP. Vai lá comer. Mas ele é jornalista. Não, eu vou com ele. Ele vai porque. É, você cara, também pode. Eu quero só fazer uma pergunta pra vocês. Domênico. Sim. O cara que paga R$300, R$400 pra ir num jogo do Palmeiras numa área VIP. Sim. Ele é menos palmeirense uma coisa. Do que o cara falei que paga e o que não vai também. Você tá se doente, você tá se vai na televisão. Televisão. Ele tá insinuando isso. Não, negativo. Não. Eu só falei que eu, pra ir no VIP, prefiro não ir. Sabe o que é isso? É que o país virou nós contra eles em tudo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É eu falei tudo. O seguinte, então... eu, mano, tá certo? Você prefere pra ir no VIP... jogo do Corinthians? Não, eu preferia ter ido na arquibancada. Como não consegui, como não tem, como não consegui, tá certo? Como não consegui. No Pacaembu você conseguia direto. Eu sou fiel torcedor. Eu prestigio o meu clube aí com o fiel torcedor. Mesmo que eu não consiga aí, eu compro o ingresso e pago. Opa, dessa vez eu consegui. Aí do que, idiota? O que me revolta é que ainda tem cara que acredita nisso, mano. Tá bom. Tá bom, você acha que é barato então esse valor que tá sendo cobrado hoje? Isso você não podia pagar? O quê? O ingresso você não tinha pra pagar hoje? No plano que eu sou cadastrado, eu tinha. Só que, infelizmente, eu não tinha a pontuação necessária pra ter exclusividade. Né? Eu ia comprar pra mais 10 jogos. Muito pelo contrário. Você tem pontuação porque você não compra. Pelo contrário, se abrisse, por exemplo, um card ali pro corintiano comprar os jogos de todos os jogos do Corinthians como mandante na arena, eu compraria com o maior prazer. Só que com preço justo. Olha a minha pergunta. Agora não dá pra pagar 450 pau no ingresso. Mas você não precisa ir no VIP. Então, mas meu plano só me permite comprar na arquibancada. Acabou. Eu não tenho outro negócio pra comprar lá. Sobrou VIP. Hoje o único setor disponível aí na arena. E vai ter cara que vai o setor oeste. Desculpa, peraí. Você acha hoje arquibancada pra comprar? Não acha. Você compra a numerada ali, a inferior, que é mais barata? Não compra. Ano passado, em quantos jogos você conseguiu achar ingresso mais barato? Eu tô falando agora. Não, mas ano passado. Quantos jogos do Corinthians você foi na arena? Ah, tá. O cara eu não sou fazendo esse oba-oba porque ele tá indo a primeira vez num jogo do Corinthians na arena. Eu não tô fazendo oba-oba. Como não? Você falou pro Beto, fala que eu vou. O Beto perguntou, falei, Perguntou não. É que o ouvinte não sabe, mas ele tá fazendo esse oba-oba, Beto. Ele fora do ar, ele falou assim, ó. Pergunta aí, pergunta se ele vai. Eu falei pergunta? Acho que foi. Eu falei pergunta? Eu vi. Não, não, falei pergunta? Não, você não falou não. Eu falei, eu vou. Era só uma manchete, é isso? Eu vou. Mas, ó, posso falar, o Edu Gaspar tinha que receber vocês dois, é pro tapete vermelho. Porque vocês representam o Corinthians aqui no estádio. Não. Tinha que receber vocês no tapete vermelho. Eu faço questão que não me recebam. Porque eu quero ter isenção, tá certo? Quando eu puder criticar alguém. Não, porque se você é recebido, se você se vende aí... Não, mas é verdade. Se você se vende por cadeiras, por ingressos, coisas do tipo, aí na hora de você criticar, infelizmente, você fica meio que pra trás. Fala, pô, o cara lá foi gente boa comigo. Então eu prefiro comprar meu ingresso e ir pro jogo. Vamos aqui, o Edu quebrou um pau com o Fernando Garcia, irmão do Paulo Garcia. É. Por causa do Petros. Que beleza, hein? Mas ó, vamos aqui à escalação do Corinthians, sumiu aqui da minha tela. Ah, mas não vamos, mas vamos destacar bastante esse assunto do quebra-pau aí, né? Claro. Não vai. Claro, Sombra. Eu não sei. Roupa suja se lava em casa. Eu não sei o motivo. Eu vi a roupa suja, tá na internet agora. Eu não sei o motivo. Da internet. Eu não sei o motivo ao pé da letra. É. Mas vou falar agora pra você. Empresário não tem que influenciar a escalação de jogador. Ué, esse é o motivo que tá divulgado na internet, então, é esse. Tá errado. E o Fernando Garcia exigiu a titularidade do Petros, porque ele teve mais chances no ano passado. Aí parece que o próprio Edu, segundo ele, teria vetado a presença do Petros aí na equipe titular. Então, também acho um absurdo. Então, em vez de ter mandado o Mano Menezes embora e trazido o Tite, põe o cara pra ser treinador, pô. Então, segundo o cara lá, ele falou que o Edu teve ingerência na atitude do treinador pra colocar o Petros no banco, que eu acho um absurdo. Acho um absurdo. Gosto muito do futebol do Petros, mas não dá pra colocar o Petros numa meia do Corinthians e pegar e falar, arma o time aí. Não é a dele. O Petros, no meu entendimento, Ben, eu acho que ele poderia jogar ou de volante ou de segundo volante, porque no Campeonato Brasileiro foi um dos caras que mais roubou bola, tá certo? Então o cara, ele se destaca na marcação. O Petros, se ele for esperto, ele tenta atuar ali, ou na cabeça de área no lugar do Ralf, tá certo? Ele que se aprimore um pouco mais ali pra tentar fazer a função que o Ralf faz, porque o Corinthians não tem um jogador que possa fazer isso. O Bruno Henrique é um volante de saída, o Elias é um volante de saída. O Christian também é um jogador que não sei se hoje ele poderia fazer isso, mas já fez no Corinthians a primeira passagem. Desculpa pôr azeitona na sua empadinha. Opa! Mas opa. O Petros é um autêntico segundo volante. Não, mas ele jogava na meia quando ele jogava na Pinapolense. Tudo bem, mas ele é mais meia segundo volante. Também acho. Primeiro volante não também tem nada acho. A ver, não. De marcação, mas o Sombra, no quesito marcação, ele se destaca. É um cara que vai bem. Hoje, no Corinthians, você pega ali a função de segundo volante, o Christian já falou que ia jogar ali. Tá certo? Você tem Christian, você tem Elias, você tem uma série de jogadores ali que Bruno possivelmente Henrique. Não vão dar. Bruno Henrique, que na minha opinião é o que melhor joga ali no setor, mas a gente não tá colocando ele. Então o Petros não teria condição. Hoje é mais fácil pro Petros falar, vou jogar no lugar do Ralf, quando o Ralf não puder jogar, porque aí só tem ele. Do que ele tentar a vaga ou na meia ou de segundo volante. Se fosse o Petros, ficaria tranquilo. Porque quando eu vi a escalação aqui, Jadson e Renato Augusto, vocês não vão aguentar muito tempo de titular. Mas é o que tem hoje, viu, Bento? Não tem jeito, cara. Vamos aqui, a escalação, ó. Cássio, sim. Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos. Uhum. Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto. Emerson, Sheik e Guerreiro. Esse é o jogo de hoje contra 11 Caldas, às 22 horas, lá na Arena. Não tem muito que mudar disso, não. A única dúvida era o Edu Dracena, mas o próprio jogador falou que não aguenta jogar os dois tempos. Ou seja, se o cara não aguenta jogar os dois tempos, quer dizer que fisicamente tá mal. Então não tem que estar em campo. Tecnicamente ele é melhor que o Felipe? É melhor que o Felipe. Só que eu acho que o Felipe, estando melhor fisicamente, não tem nem por que discutir, gente. Você vai colocar um cara ali que numa dessa pega um cara rápido no mano a mano, o cara vai tentar pegar pela camisa, velho. Aí numa dessa é expulso, não joga o jogo de volta... Já tá comprometido pra próxima fase da Libertadores, é ridículo. Tá tenso? Coloca o Felipe. Você tá tenso? Nem você um tá pouco. Tenso? Nem um pouco. Não, seja sincero. Nem um pouco. Pô, nós é amigo, você vai ficar mentindo nem agora. Nem um pouco, Sombra. Ah, nem um pouco. Na mão, mano. O dia que o Corinthians tiver que temer uma equipe como o Once Caldas, velho, desculpa, fecha a porta. Pode perder? Pode perder. O futebol é assim. Agora, temer o Once Caldas, véio, tá de brincadeira. Não, não, não, não, não, não. Mas você não tá com medo? Não, não. Temer. Pô, é medo? Não, eu falei. Tensão. atenção é uma coisa, ter medo é outra. Ah, você perguntou se eu tava com medo. Eu falei, não. Você perguntou se eu tava com medo. Tô ficando louco aqui. Tenso. Não, muito bem. Nem um pouco. Mas é um jogo que você não conhece o adversário. Ninguém conhece o Secaldo. Nem a torcida dos caras. Eles contrataram 11 jogadores, gente. 11. Pode vir aqui, pode dar certo, como pode. Não vai dar certo. Hoje, quando eles ganham de 3 pra cima. Só conheço um jogador, o tal do Penco, jogava no Independente, centroavante. O goleiro não é o Enal? O reserva. O Enal reserva. Ah. O Penco é o único jogador que eu conheço, era centroavante do Independente. Penco. Chama Sérgio Penco. É um grandão, desengonçado. É um centroavante pirulão, daqueles grosso. Eu gosto do Enal. Eu gosto. Você gosta do Penco? Eu acho que do Enal. Não, os dois. Pode jogar um com o outro. O Penco com o Enal. Então se vier. É verdade, eu acho. É verdade. Se vier pro Palmeiras, vai jogar Penco e Banana. É isso aí. E Aranha, né, menino? Porque a Aranha fica perto do Enal. Quero ver esse cidadão aqui, ó, comendo a fejuca que vai ser servida hoje lá. Vai ter lá? Fejuca e pagode, mano. O Domênio. Tira lá uma fotinho lá. Pois não. Uma música com Enal. Enal, don't dream it's over. Aliás, eles me pediram essa música, às vezes, quando eu tava no interior, rapaz, tocando lá. Você mandou o cara cantar. O cara me pediu Enal. Você não mandou o cara cantar? Era ouvir a música Enal. Tem aquela também. Enal adianta. Não era nem Enal, falou Renal. Renal. Vou te falar, essa música é um pé no saco. Ah, legal. Vamos ao Palmeira. Essa música é um cálculo Renal. Crowder Power. A de nós, você vai falar. É boa pra. É isso. Entendeu? Por quê? Você sabe pra quê? É de nós, né? Acabar com o namoro. Ai! Valeta, vamos aqui. Ah, fala de. Não, de nós. É. Nós, aqui, nós. Lembrando que você vai falar do Palmeiras. Nós aqui, ó. A primeira manchete foi a do Corinthians. E nós temos o Chupa Delivery, a nova promoção sacanagem do Estádio 97. Muito comentário nas redes sociais. E muita gente curtindo o Chupa Delivery. O que é o Chupa Delivery? Teremos o clássico no domingo. Palmeiras e Corinthians. Se você for corintiano, mande um e-mail para chupadelivery@ 97fm.com.br com seus dados, nome, telefone e o nome do palmeirense que você quer sacanear se o Palmeiras perder. Se você for palmeirense, faça o mesmo. Seu nome, seu telefone e o nome do seu amigo corintiano com o telefone dele para a gente sacaneá-lo. Quem perder vai tomar uma ligação aqui do Estádio 97, mas não avise os seus amigos que você está inscrevendo o cara, né? Senão o cara vai ficar esperto e ele não vai atender o telefone. Pegadinha do malandro. Exatamente. Opa, e inclusive, não só o cara que mandar chupar, quanto aquele que for a vítima, o chupador, vão ganhar brindes do estádio, presentes do Estádio 96. Ah, é uma pensando boa. O chupador? Sim, o que manda chupar e o que chupa. Me chamou, menina. Se você manda alguém chupar, esse cara vai ser o chupador, e não é? O coelho chupador, me chamou, hein, menina, me chamou? Existe afinal, o chupado e o chupador. Exato. Pra que alguém seja chupado, tem que existir o chupador. E afinal, os dois se dão bem. Óbvio. Hã? Né? Eu preferia não me dar bem. Tá certo. E nem pode custar o preço da Paola Bond. 4 pau é muito caro. Não dá. O RG, quanto é a normal, RG, pra você dizer que é caro? Olha, quanto é o normal, eu não sei. Agora, 4 conto é caro pra cacete. Ah, um padrão alto, se você sim, quer então, saber, né? Um período. Olha, se você quer saber quanto mil vale uma boa prostituta, escreva. RG número 2, @, como é que é? 97 4 conto, velho. É a bolsa de prostituição, aí. Passa aí o seu e-mail, irmão. Cara que sabe, seu e-mail. O cara que sabe bem o preço era o cara que tava conversando com você no Twitter. E aqui ele sabe bem os valores. Aliás, do mundo, ele tem a tabela do mundo. Todo. Mas, nome esse que jamais será revelado. Ah, sim, sem dúvida. Só procurar as últimas conversas do Sombra. Mas vamos aí, vamos aqui ao Palmeira. Fala de nós! Amanhã, às 19h30, na Arena, coincidência que o Patrício não saía do Twitter hoje. Exatamente. Amanhã é estreia, hein? De mas ele quer jogadores. Pegar, aquela quer pegar de 20, né? Que horas que é o jogo amanhã, bem? 19h30. E quer troco ainda. Tá, é cedo pra você? Ah, essa hora eu já fui dormir já. E como você vai fazer? Você grava o jogo? Que eu vou dormir às 8h30, eu saio do programa e aí já durmo. Entendi. Como você fica sabendo o resultado? Você dorme cedo assim? Não, é tarde, né? 8h30? É. Mas que hora que você levanta? 4h30? Eu levanto 3h30 pra urinar e aí daqui a pouco... Tem horário pra acordar e fazer xixi? Não, eu ando com o pinico já debaixo da cama, né? As duas primeiras cabem, né? E na terceira eu levanto. Entendi. É o pinico alviverde. É verdinho? É verdade, já não tá tão verde, tá descascado, né? Mas era verde. A acidez, né? Dá uma... Amanhã, Dudu, Alan Patrick e Rafael Marques farão a sua estreia no Paulistão, hein? Meu Deus. Ó, falando nisso, Ben, olha aqui, Sombra, eu cumpri a promessa aqui, ó. O Ben já conta essa minha promessa, mas eu vou mostrar. Nossa, precisa... A câmera. Quem é isso? Rafael Marques Matador. Não acredito. Ô, Rudy, você comprou uma camisa do Palmeiras e escreveu não, uma camisa é. Rafael Marques Matador. Não, mas eu falei no Twitter que ia fazer isso se o Aroca viesse. Brincando, porque eu achei que não ia vir. Parabéns, você é um cara que... Que sabe cumprir a brincadeira. E que sabe parcelar no cartão. É, mas pegou aquela camisa também de três temporadas. Uh-huh. Aí gastou R$99,90. Aqui só não vai na boa, não. Aqui compra quando não tem dinheiro. Por que a camisa do Palmeiras tá escrito Parmalat? Não, 200 conto essa camisa. Essa camisa rara assim é cara também, velho. É nóis. E um jogador, Sombra, que rescindiu, muitas pessoas comentaram dele no final do ano, é o Cleiton Xavier, rescindiu o contrato lá. Está isso aqui agora. Precisa ver quem tem, né? Você para com isso que eu já liguei. Já para o Flamengo. Se for, pela vontade do Cleiton Xavier e pela vontade do Paulo Nobre, verdão. O Cleiton Xavier joga no Palmeiras. Mas acho que não vem. Se não. For por dinheiro, ele deve ir para a China ou para o Catar. Entendi. Mas o Cruzeiro fez uma proposta para ele, mas até onde eu sei a vontade dele. E o Paulo Nobre. É louco para ter ele, né? É. E hoje foi mencionado aí que o São Paulo teria entrado na história? Mentira. Ah, é? Não é verdade. Não é verdade. O agente do Cleiton é amigo nosso, gente. Ele falou assim, olha, o São Paulo não se manifestou de jeito nenhum. No Brasil que eu fiquei sabendo... Se amanhã Flamengo, pode se manifestar outra coisa, mas o São Paulo não não entrou em contato, não. E só na esteira falou do Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, tem interesse, o Sherman Carnas fechou um ano de empréstimo. Mas o Cleiton caberia em qualquer time, hein? O Cleiton. Cleiton. É, o Cleiton Xavier. Bom jogador. Se fosse no São Paulo, por exemplo, no meu entender, seria um segundo volante. No meu entender. Precisa ver que 31 anos, né? Hã? Ele tem. Olha, se vier pro Palmeiras, vou ficar feliz. No Palmeiras, se você considerar ali Gabriel e Arouca, aí você faria os dois outros homens de meio de campo. Ele joga com três, viu, Sombra? Joga, né? Dois abertos e um no meio. É, então, assim... O do meio é o Valdívia, né? É, mas o Valdívia joga um, joga 20. Exato. Então, o da ponta é o Dudu. O do lado direito, eu não sei quem é. É o Alioli. É o Alioli. É. Então, assim, talvez o Cleiton fosse o jogador central, porque o Valdívia, infelizmente, aí, vocês adoram, mas não dá pra contar. Disputa com o Alan Patrives e o Rabinho. É. Tá bom. Mas acho que o Palmeiras já conta com alguns jogadores que não vem Palmeiras, não. Na minha opinião, se o... Se vier aí o Cleiton, eu acho que não vem, mas se vier o Cleiton já vier, o Cleiton já vem pra jogar, gente. Acho, claro que vem, você vai trazer um cara desse pra ser banco. Claro. Vem pra jogar e vou dizer uma coisa, o Palmeiras fica muito, já tá forte, fica mais forte. Mas você não entende que a posição dele é a mesma do a posição é a mesma do... Nesse esquema tático seria a mesma do Valdívia? É igualzinho. Ah, dá pra jogar os dois. Eles já jogaram juntos. Naquele esquema de três? Dá pra jogar. Dois volantes e dois meios. Você consegue jogar, por exemplo... No esquema de três não tem como. Não, você vai pôr um atacante só e três meias. Aí dá. Mas aí você joga ele para a direita e coloca o Valdívia central, isso? Dá pra você pôr. Você põe o Valdívia centralizado, ele. O Cleiton do lado que ele joga, o direito e o do esquerdo. Jogava ele, Diego Souza e Valdívia. E dois volantes pra segurar a onda e o duro é jogar Maicon Leite e Luana. O que não pode jogar, Sombra, é o que tava acontecendo no ano passado. Aquilo não pode jogar. Aquilo não deveria acontecer nunca. Quase que foi pra segunda. E aquilo não dá. Agora, com o Cleiton Xavier, com esse monte, dá pra jogar o que você quiser. Coitado, dá pra fazer o que quiser. Tipo a Lione, Alan Patrick. Esses caras agora ouvindo o estádio, você fala assim, meu, vai chegar o Cleiton Xavier, puta, se chegar, ferrou, vou ficar no banco. Ah, legal, vai ficar bom. Cleiton Xavier, acho que se for jogar no Brasil, acho que deve jogar no Cruzeiro, cara. Dá o Cruzeiro deve estar com dinheiro. Cai a pressão, É, porque o Cruzeiro perdeu muita gente, né? O Robinho. Exatamente. O Robinho pode ser mesmo. Você quer que faz o quê? O Robinho chegou agora, fé. Eu acho que tá com cara do Cruzeiro. Jogou bem, viu? O Robinho jogou bem, mas jogou bem. Um time mequetrefe. Calma. Olha, o Palmeiras, o Palmeiras precisa de entrosamento com os jogadores, eles precisam se conhecer. Eu acho que o Campeonato Paulista é pra isso. É pra eles se conhecerem, pegar entrosamento, jogar melhor, conhecer melhor. Esse time do Palmeiras não tá formado ainda, não, hein? Campeonato muita Paulista gente que vai entrar aí. É igual a primeira semana do BBB, Dudu? Ah, sei lá, não assisto mais BBB. Mas eu não assisto o Big Brother Brasil. Tá chato pra cacete isso aí, tá? É ruim pra caramba o programa. Agora, eu acho que pro brasileiro, o Palmeiras vem com um time que vai disputar título, sim. Ao contrário do que muita gente pode achar, não sei o quê. Eu acho que vem pra disputar. Pode não ganhar, mas que vem pra disputar, vem. Ué, você tem elenco, porra? Certo. É, não é possível que não vai disputar título. Time, viu, não é possível. Não, mas eu acho que não vai ganhar. Campeão não. Brigar pra não cair não vai, viu? Mas eu não falei que vai ganhar o título. Então, é, eu falei que vai disputar pra ganhar o campeonato. Eu acho que o time ele pode ganhar, ele pode não ganhar, ele pode ficar aí lá na zona de Libertadores. Pode até nem pegar a Libertadores. Copa do Brasil, mas que ele vai ser competitivo, vai. Copa do Brasil, por ser Copa, dá pra ganhar. Pode perder. A Copa é mais difícil. É mais fácil ganhar. Dodô, brigar pra não cair não vai. Pelo menos já melhorou. Fala, mano. Com relação ainda ao clássico de domingo, eu acho que o Palmeiras ele vem forte, sim. Não sei se briga por títulos, mas por vaga de Libertadores, certeza que vai brigar no Brasileiro, sim. Mas, ô Domênico, com relação ao clássico de domingo aí, tem um promotor aí que tá propondo aí o jogo com torcida única. É, me ouviu. Finalmente alguém que tem consciência me ouviu. Porque, olha, eu conheço muita gente que fala assim, eu até queria ir, mas eu não vou não, tenho medo. Mas se fosse torcida única, como você fala aí todos os dias, eu ia. É, e no com caminho. Certeza. Quem protege não tem o cara caminho, caminho, não tem caminho. Como não? Não tem caminho? Tem, mas, mano, não tem caminho. Não existe caminho. O cara que vai pra fazer uma emboscada, por exemplo. Não, mas não tem emboscada. Mas aí, tem que proteger o caminho, a polícia que tá em mas é que tá. O perigo, as mediações tem policiais. Mas, gente, o perigo não tá mais dentro dos estádios. Mas não é porque... Tá no caminho. Ah, sim, mas é claro que você também... É óbvio que hoje, mano, se eu sair na rua, eu tenho medo de vestir camisa hoje. Porque eu sei que se eu for em qualquer canto, RG... Sim. Eu posso, o cara pode me olhar e falar, ele tá com o caminho, mas eu vou matar ele. E não precisa ser dia de jogo. E não precisa ser dia de jogo. Então assim, vai sem a camisa, coloca a camisa lá perto onde tiver policiais, entra no estádio, assiste o jogo, que acabou, tira a camisa, embrulha a camisa, coloca uma outra. Infelizmente, é assim que funciona. Infelizmente, olha só, eu não sou um cara que eu tô aqui falando, eu luto por esse objetivo de torcida única. Não, chegamos à conclusão que não temos mais o que fazer. Ponto. Não temos mais, tem nego morrendo, tem que acabar esse troço. Ou pelo menos minimizar esse negócio. Minimizando no meu modo de entender. Deixa eu falar, usar 6, 7 anos atrás aqui. Pega a gravação aí, o Sombra aí, as gravações antigas. Eu falo há quanto tempo que eu falo que torcida única? Falo há muitos anos aqui atrás. Do ponto de vista que é válido. Que é menos, aí. Fluminense vai perdendo. Vai estar perdendo Nova Iguaçu. Nesse assunto que a sociedade já foi derrotada, já foi. Oi, faz tempo. Faz tempo. O torcedor tem direito de estar nesse estado. Nós temos aqui um índice de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Segundo um órgão internacional, é um país considerado com epidemia de crimes. Então. Por isso que meu programa dá certo, ainda agora, bem. E agora não tem água, não tem luz. Aí outro dia você perguntou pra mim se vai viver o Mad Max. Isso aí é o quê? É verdade. Só pra dar a informação completa, Nova Iguaçu United 1, Fluminense 0. Mas a informação aí, viu, Sombra? Com relação ao reservatório aí, mano, já choveu pra cacete, mas os caras não estão querendo abrir o jogo que o reservatório já encheu um pouco mais, porque senão a população começa a gastar mais. E o pior é que é verdade. É só ouvir dizer que... Você sabe que é engraçado? Tem consciência também. Você sabe que é engraçado? Encheu pouco. É jogar a culpa da falta... Mas o cara fala, tá em 5%. Se o cara falar que tá em 10, aí todo mundo já começa a esbanjar, lavar carro. O engraçado é que se joga lavar a culpa, o bago. Se joga a culpa da falta d'água na falta de chuva. Isso é uma vergonha. Isso aí chamar as pessoas de idiota. Lógico. Nas devidas proporções, até porque não dá nem pra comparar o tamanho de um lugar com o outro, mas, por exemplo, falta água. Inclusive, tem um programa de salinização de tratar água do mar. Bem, mas aqui você acha que falta o quê? Boa vontade. É um processo caro e falta boa vontade. Não é problema da falta de chuva. Claro que não. E o homem, quando quer, ele provoca chuva ácida. Poderíamos tomar água de chuva ácida. Só um parênteses aí na manchete do Santos, mas sobre a questão aí da falta de água, eu li entrevista com um especialista no assunto, carinha, nego formado pelo ITA, cara mais qualificado impossível. Diz o seguinte, na história... Esse período de estiagens é uma coisa que acontece. É cíclico. Às vezes demora 3 décadas, 4 décadas. Sim. Então, na história, já aconteceram várias vezes esse tipo de estiagem. Essas pessoas sempre alertaram os governos, desde a década de 80, se não foi antes. Não fizeram as obras necessárias para que o governo pudesse suprir a população nesses casos de estiagem. Só que antes a estiagem tinha, mas a população era menor. Então era mais suportável, recuperava de uma maneira mais rápida. Sim, porque a população era muito menor. Ninguém ouviu. É aquela coisa, é o país do na hora H sai. Deixa pra amanhã, depois a gente faz. Aí o que acontece? Não mandei ele falar de efeito estufa. O cara é bom do assunto. O cara é bom, falou assim: isso, de estiagem, aconteceu em 1910, aconteceu em 1940, em 70 e pouco. Acontece. Acontece. Os governos nunca se prepararam. E o outro... Assim como nunca se prepararam para fazer grandes avenidas, nunca se prepararam para transporte público, não se prepararam para o fornecimento de água para uma população que cresce há muitos anos. Lógico, nunca apareceu, isso não dá voto. E outro... Quem é que vai ver? É. E outro fator primordial, né, que aconteceu, o desenvolvimento sem estrutura nenhuma, sem planejamento nenhum. Então, aqui nós tínhamos muitos rios. Aí o que eles fizeram? Eles transformaram esses rios em canais de esgoto. Então tá aí, né? Quer dizer, isso vem, um dia chega, um dia. E outra coisa, chegou. Há 15 anos atrás, o principal problema de São Paulo eram as enchentes. Foram feitos muitos piscinões. Inclusive lá perto de onde eu moro, Freguesia do Dota, piscinão foi feito. Se você fosse investir dinheiro nisso há 15 anos atrás, iam chamar você de lunático, porque o problema era enchente. E ainda temos muitas enchentes. Você vê como tá maluca a coisa. Tudo bem, mas lá em Santos já não existe esse problema de farta d'água. Enchente. Né? Enchente tem, não tem farta d'água. Não tem porque tá na frente do mar, mas pode ter sim. O mar pode invadir a cidade e acabar tudo. Não é tem quando o marzinho dá aqueles tapas lá. Exatamente. Pode faltar água lá, sim. Ah, sim. Não é porque você tá na frente do mar que você vai usar água do mar. Claro. O que tem de... Todo um processo. Tem alguma usina de dessalinização lá? Não tem. Não sei. Pronto, não. Monta uma lá em Cubatão. Pode ser montada. Nós não temos nem os cabos, os fios aqui subterrâneos em 2015. Imagina... Mas o metrô deve chegar em Santos em breve. Vamos resolver o problema. Diga lá, seu Bento. RG, olha só, hoje tem jogo. O Santos vai até Mogi Mirim. Pegar o Mogi. Lá em Mogi, às 22 horas. Sim. Como é que é o nome do estádio lá, hein? Romildo. Não é mais, já é mudou. Romildo, pô. É Romildo o nome do estádio. Time, pô. Não interessa, aqui, ó. Estádio Romildo Ferreira. É isso aí. O Peixe com o Marquinhos Gabriel fará sua estreia, mas o Vanderlei ainda não. Certo, Marquinhos Gabriel fala que tu estranha. Vai de Vladimir mesmo? Vai. Tá certo. Certo? É isso aí, RG. Hoje tá tocando bem. Aqui, ó. É, olha. Tá tenso pro jogo, velho? Hoje... Pera aí. O que tá acontecendo? Eu tô ligando pra ele, pra ele dar opinião pra mim. Hoje é outra expectativa do Peixe como visitante. Vamos ver, né? Eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade, mas... Nunca se sabe. Futebol é uma caixinha de surpresa. É verdade. Muito Tricolor. Bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tricolor. Daqui a pouquinho, 19h30, no Pacaembu. Tricolor e capivariano. Tem que ir nesse jogo mesmo? Tem que ir. Tô louco pra... Mas pelo menos aqui perto, né? É, um aviso aí pra quem tá... Eu quero saber o final de Boogie Woogie hoje. Murici. Muriçoca. Tá bom? Eu só um aviso aí pra quem tá na rua aí. Cuidado que hoje tem jogo do Corinthians também. Então quem tiver com camisa de time, tem que tomar cuidado no metrô. Sim. Tá voltando pra casa, na hora que os torcedores de São Paulo estiverem saindo, os torcedores do Corinthians... Né? Mas é verdade. É ridículo, mas é verdade. Bizarro, porque o cara esquece, o cara coloca a camisa, trabalho... Olha, não também... é em relação a você. Falta de planejamento. Aí o Sombra pergunta aquele Mad Max, aí, ó. Então é perigoso, olha, cara, é uma bobeira. Você que não tá, olha, um aviso importante pra você agora, que tá na rua, você que tá no carro, você que não tá usando camisa de clube nenhum... Preste atenção, você pode ser assaltado a qualquer momento. Também. Você pode tomar uma bala perdida, você pode pegar um bandido, você não precisa nem estar com camisa de clube nenhum. Você sempre corre risco quando você está na rua. É. Sim, mas... Duas torcidas. Não, eu entendo, Mota, entendeu? Porque vai ter duas torcidas grandes na rua. O que eu quero dizer... É que virou banal. Todo mundo entendeu, gente. Por mais que vocês precavenham... É uma derrota da sociedade, tá vendo? Ah, já foi. Ah, 7-1, velho. 7-1. Sem contar. Com tendência de aumentar o goleado. Sem contar a Petrobras, né? Que todo dia a gente abre o jornal, tem uma nova, né? Fala aí. Brincadeira. E hoje o Tricolor vem a campo com o mesmo time do final de semana. Né? Rogério Ceni, o Bruno, Tolói, Edson Silva e Reinaldo. É. Denilson, Thiago Mendes, Ganso e Michel Bastos. Não, então não é o mesmo. O Ganso não estava. Você deu uma morteada, seu Bento. É, porque tá aqui, ó. É, do lado aqui eu? Veio a zica. Pegou um vírus do Mota. Zica. Aí você mostrou aqui pra mim, ó. Aí, mas tá, minha coisa tá o vírus tá fail isso. Do Mota. Ah, e o ataque, o Allan Kardec, o Luiz Fabiano. E o Dória já deu tchau aos amigos lá. Chegou no vestiário. Despediu. Vede bem a situação. O Dória, é verdade, até postaram lá. O jogador postando que ele tá rumo ao São Paulo. Eu só acredito na hora que assinar. Porque hoje é tanto chapéu pra todo lado. É tanto nego entrando nos negócios que eu nunca... Ó, só na hora que tiver lá, assinou, beleza. É, mas o cara do Olympique falou que o Cruzeiro estaria na parada. É, então, tá vendo? Não, tá certo, tá vendo? Porque a informação que nós temos é que o Dória acertou com alguém no Brasil, acertou, porque ele está vindo pro Brasil. Não é isso, Mota? Sim. Essa informação vinda... Precisa botar um plantonista em Cumbica ou Ticofins. É verdade. Vai ficar lá o cara esperando. Ah, depende, mas de Paris vem voo pra Cofins? Pra São Paulo. Pra Minas? Se o cara desce aqui, tem que fazer conexão. Não é não? Ou vai pro Rio e faz conexão. Pode não sei ser. Se sai voo internacional de Minas, sabe? É, eu acho que as duas opções é Rio e São Paulo. É Rio e São Paulo. Não é? Não sei Minas, não, hein? Não sei não, hein? É, não sei. E se é a tua opinião? Você acha que o Dória vem pra onde? Tipo, ai, São Paulo, cara. Cruzeiro ou mais um? Se for dinheiro, é o Cruzeiro. Se for dinheiro? Se for dinheiro, é Cruzeiro. Se for namoro antigo, é São Paulo. Entendi. Tá o Cruzeiro certo. Tomou um tipo de zagueiro, acho. O Cruzeiro é o time que tem dinheiro na mão. É, porque vendeu vários, né? Pô, tu botou 90... O Cruzeiro botou 90 milhões de reais no bolso. Não, mas nem tudo era deles, né? Tá, bom, tudo bem. Mas de 90, quanto deve ter entrado? 45. Tem dinheiro na mão, né? Mas tem que pagar um imposto também lá na Receita, né? Senão não entra. Não, não precisa pagar. Precisa sim, precisa. E se abrir uma conta no exterior? Não, hoje aí é ilegal, né? Tem de clube que não paga não. Imposto e joga pra outra gestão. Mesmo que você pague com teu dinheiro lá fora, mas você tem que pagar um imposto. Não, mas aí você faz a transação diretamente lá fora. Depois joga pro outro, né? Hã? Ah, isso tem. Sim, pra passar. Isso tem. Repasses? Passa ou repassa? Repassa. É por isso que eu acho que o Cruzeiro. Geralmente passa. É por isso que eu acho que o Cruzeiro pode contratar o Cleiton. Geralmente passa e depois repassa. Porque ele tem um bom zagueiro. Não sei, hein? Ô, vai aí. O Dedé machucou o joelho. Não, Léo, Bruno Rodrigo, Manuel. O Léo não foi embora? Acho que não. O Léo não foi embora? O Léo jogou no passado. O Dedé machucou. O Dedé machucou. Mas veja bem, eu acho que tem um bom zagueiro. Tem o Manuel. O Léo tá ainda lá. Manuel! Rodrigo. Ó, eu acho que o Cleiton Xavier, o Cruzeiro deve gastar um dinheiro em cima dele. Ô, Mota, sabe quem ouve o Estádio 97? Quem? Nosso mecenas, o Vinícius Pinotti. Ah, o cara do dinheiro? É verdade. Ó, obrigado, Vinícius Pinotti, pela audiência. Muito obrigado. Mas como você sabe que ele ouve? Ele te ligou? Não, mas eu ouvo, tô falando, ouve a gente, é. E eu vou te falar. Ah, todo mundo ouve nós, né? Todo mundo, mas ele podia explicar isso aí, né? Todo mundo gosta de nós. História estranha. Ah, dama todo mundo. Mas ele falou, eu emprestei pela remuneração de CDI, pô. Tudo bem. Oi, mandar um abraço aqui pro Atos. Eu, aí, ele ficou incomodado com essa história, eu não entendi. Lógico. Só uma coisa sem pé na cabeça. Primeiro, quando o Altair de Gil Guerreiro entrou aqui, ele falou que era um investidor. Ah, não deixa de ser um investimento. Que investimento? Só que você investe em fundo de ação, você investe no jogo. O investimento é remunerado pelo CDI. Entendeu? Você leu o negócio? Tá só um minuto. Hein? Não tem data pra pagar. Tá lá. Os caras falaram, não tem data. Não, é longo prazo. É. Diz que não tem contrato também. Deve ter, mas eles falaram que não tem, que é verbal. Sim. Os juros é bem abaixo do mercado. Me apresenta esse investidor. Ué, o Paulo Nobre não fez isso no Palmeiras? Não. Diferente. Diferente. Por quê? Diferente. Diferente. Não, explica. Cara, só meu, primeiro que o cara é o presidente do clube. E eu não tô defendendo ele botar dinheiro. Mas é diferente. Ele não botou dinheiro. Hein? Aqui o Otávio Gil Guerreiro falou que é um investidor. O Paulo Nobre não falou que é investidor. Mas peraí, quando a gente vem aqui e começa a discutir patrocínio de clube, a gente fala, mas tem cláusulas que são sigilosas e blindam o contrato. Quem disse foi o cara, não foi mas eu? Mas é que tá, o cara ele não precisa dar detalhes. Não, basta ele falar, coloquei um dinheiro no São Paulo, ele tem que dar detalhes pra diretoria do São Paulo e pra cúpula que assinou o projeto. Entendo essa revolta do povo, gente. Não, quem disse foi o Otávio de Guerreiro. Revolta. Ele que perguntou de onde veio o dinheiro, ele falou, foi o cara que deu. É que ele que falou. Benja, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu chego e falo assim, galera, eu vou descer aqui na agência aqui, eu vou aplicar o meu dinheiro, vou investir o meu dinheiro. Aí eu chego lá, qual é o investimento? Olha, tem fundos de renda fixas, tem CDB, etc e tal. Como que é? A remuneração é baseada no CDI, etc. Não. É a mesma coisa que ele. Não, você tá brincando. Mas é a mesma história. Pera. Então ele não é investidor. Como desculpa, assim, Beja? Emprestar dinheiro pra clube de futebol, sem ter garantia, sem ter qualquer tipo de aval, sem ter... É uma data, ó, você vai pagar que dia? Dia 10 de julho de 2020. Não. Se o cara fala que é investidor, empresta juros mais baixo do mercado, vocês acham isso normal? Beleza. Beija. Se o cara vir e falar assim, ó, gente, pode falar, eu dei mesmo. Eu quero não, mas ele não deu. Mas, ô, Beija, o que existe, Beija, o que existe é uma garantia, claro, e isso ele não precisa abrir pra ninguém, Benjamin. Não, foi tratado disse, entre eles, não, pô. Mas quem disse foi o... Não. Ah, mas eu quero... Beijo, mas eu entendi a revolta, mas cara. Mas coisa. Eu não tô revoltado. Lógico que sim. Porque quando acontece tá isso... Não, porque... Desculpa. Quando se questiona outros clubes, como eu questiono também, e questiono até o meu... Quando vem então, MSI, todos quando os times essas, falam essas isso, mas eu aí, que eu só eu tava descendo o pau no Corinthians, que tá pegando dinheiro emprestado com o Fernando Garcia. Ué, e o Marcelo Teixeira não emprestou pro Santos? Você vê que eu não defendo... Lá, o Palmeiras lá, não dá dinheiro, o Paulo Lopes dá dinheiro no Palmeiras. Vocês lembram que recentemente o Cruzeiro fez vários investimentos em vários jogadores? Vocês sabiam que quem dava o dinheiro era o dono do supermercado lá em BH? Tudo bem, mas o que ele tinha em troca? Não sei. Participação de direito para jogador. Não sei. Não sei. Isso Cobra, não sei. Eu sei. Eu não Cobra, sei. É diferente. Se o cara vira e fala assim, ó, tá aqui 4 milhões de euros, eu tenho 30% de jogador, normal, beleza. Mas se você não aí, sabe, se os caras não abriram isso, e aí? Hã? Se os caras não abriram essa informação, ué, e aí? Gente, eu não fui perguntar. O Otávio Jogueiro estava aqui no ar. Mas tô falando, mas se eles não podem abrir essa informação. Mas por que não pode questionar? A gente só pode questionar o Corinthians. Não, não o é Palmeiras. Questionar, tô falando pelo jeito que você está falando. Eu só quero entender o porquê, eu só queria entender. Acho legal. Mas ele não é obrigado a dar a informação. Não, mas o. Não é obrigado. Cara, eu não perguntei, eu nem sabia que tinha um investidor. Foi no dia que o Otávio Jogueiro aqui, alguém do programa perguntou. Eu nem sabia. Não, mas que não é obrigado, não é obrigado. Então, aí eu falei. O São Paulo não gastou dinheiro, quem botou dinheiro foi um empresário. Um mecenas. Se o São Paulo tem, aí beleza, méritos pro São Paulo. Se tem um investidor que dá dinheiro, com juros mais baixo de mercado, que não pega participação de jogador, que não precisa de aval, que não tem data pra pagar e diz que não tem nem contrato. Não, verbal, precisa de aval é relativo, porque eu acho que ele não passou a informação pra gente aqui, mas óbvio que existe. Óbvio. Eu tenho que falar em cima da informação. Ninguém vai colocar 4 milhões de euros num clube e falar, não, beleza, me paga quando der, acredito na tua palavra. Eu tenho que... Ninguém é burro então esse ponto. Então eu vou fazer o quê? Então quando até o Guerreiro entrar não, aqui pra falar, eu vou falar, não acredito mas no Benji, senhor? Benji, ele não quis dar detalhes, mas você já tá falando, mesmo que ele não entre, você já tá falando. Já tá duvidando indiretamente da palavra dele. Vem cá, mas é óbvio que eu tô duvidando. Mas não tem então, dúvida. Então, pronto, porque no mundo capitalista, no mundo capitalista que a gente vive, um investidor que quer juros mais baixos. No amor. Não, no amor eu acredito. E eu acredito, o mundo precisa de amor. Eu não acredito amor nas pessoas que dão dinheiro aí assim. Manda um mas abraço tá pro Atos aí. Ele falou que só fala do Ângelo na boca. Tem Atos. O Atos. Você tá revoltadinho. Fala aí. Você acredita. Só passa pano pro Sandrinho lá. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Plenamente. Então tá bom. Se eu fosse um cara muito rico, como é esse empresário... Muito rico. Eu faria a mesma coisa, não ia querer direito nenhum de jogador, ia pegar a mesma remuneração, que vai devolver em 5 anos, tudo bem, eu faria a mesma coisa. E se não devolver agora, também, só existe bem? Uma pessoa como eu, não podem existir outras. O Paulo Nobre... Não acredito. Não vou discutir agora se o modelo não é lá. O Paulo Nobre, ele avalizou mais de 100 milhões... Dinheiro. Mais de 100 milhões, é praticamente 160. A mesma coisa, que se o Palmeiras não pagá-lo, ele tem que pagar o banco. E tem garantia de jogador. Hã? Tem garantia, tem aval, tem um monte de coisa. Mas isso também ninguém falou. Falou sim, senhor. Quem falou? Acho que tem, pergunta pro Paulo Nobre. Eu vou perguntar, ele nem atende. Ué, pergunta pro Paulo Nobre se não tá tudo documentado, se as empresas que ele tem não tem contrato. Desculpa, mas vocês em algum lugar... E o Paulo lugar, Nobre não é investidor do Palmeiras, pessoal. O Paulo Nobre foi um outro pessoal, mecenas aí que resolveu salvar o clube. A não ser que você tenha essa informação. A algum lugar da imprensa, vocês viram alguém falar que o Paulo Nobre tem garantia com pedaços ele de jogador? Ele nunca quis falar nada. Não. Ah, ele comprou um jogador aí. Parece não, ele comprou um argentino. Comprou os argentinos. Os argentinos são dele. Os três argentinos é dele. Os argentinos não custaram 150 milhões. O Paulo Nobre não vai avalizar o colocado do bolso 100, 120, 100 milhões, sem ter garantia bancária. Mas, gente... Vocês estão de brincadeira. A gente está discutindo aqui o chover no molhado, porque, querendo ou não, cabe o interesse do cara que colocou o dinheiro e do São Paulo. Mas se um assunto público não pode discutir. Mas ninguém. Mas ele assim também era público. Mas o dinheiro é beijo. O dinheiro é do cara, gente. O dinheiro é do cara. Mas não tô discutindo. Se o cara quiser ter emprestado 4 milhões de euros pro São Paulo sem garantia, tá certo? Beleza, o dinheiro é dele. Ótimo. Eu só tô questionando o seguinte, investidor não é. Mas se ele fala assim, eu dei mesmo 4 milhões de euros, tudo bem. Não, legal. Mas por que é investidor? Se você vai buscar uma remuneração de CDI, é mesmo aqui, ó. Se você vai no banco fazer um investimento, vou fazer um investimento. Qual é a remuneração? Sem garantia, sem contrato, sem aval. Mas peraí. Só um minuto. Investimento, você investe. Quando você investe, você quer alguma coisa maior. Ou não? Não tem nada a ver. No Brasil, às vezes, tem os caras que querem investimento menor. Não pode ser. O cara quer investir 10 e depois pegar 8. Domênico, presta atenção. Investimento, você dá 10, quer pegar 11. Domênico, 12, deixa eu te prestar. Né? Ou não. Investir significa colocar um dinheiro para se ganhar algo. Você então, pode perder. Não, você pode perder. Que pode perder, pode. Tá. Isso, eu concordo com você. Agora, mas se... o intuito sempre é ganhar. Então deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando você vai no banco e você faz um investimento, não significa que porque você faz um investimento, você vai ganhar. Você vai aplicar 10 e ganhar 20. Isso você tem variados níveis de investimento. Variados níveis. Que tem aquele que dá 0,1 ao mês de lucro, tem aquele que não vai dar nada, tem aqueles que são variáveis. Então, o cara, se ele vai ter uma remuneração baseada no CDI, como é uma renda fixa, etc. e tal, como é o pessoal da economia fala, ele é um investidor. Longo prazo. Ele é um investidor. Aqui o Aidar, ó. Não há contrapartida. O Vinícius, que é o nome do empresário, é um apaixonado pelo São Paulo e manifestou o desejo de nos ajudar com os recursos. Ele disponibilizou os recursos que o São Paulo devolverá em um prazo longo. Não tem um prazo certo, viu? Mas é um contrato com a pessoa física dele. Oh, é legal. Bom, há um contrato. Hã? Há um contrato com a pessoa física dele. E ó, já chegou pessoa aí, física, viu? E sem data, sem nada. Mas você quer que você perca o contrato, beijo? Não entendi a sua revolta. Ó, o Márcio aqui. Lógico que é. Eu não estou revoltado porque o dinheiro não é meu. Para mim, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro. Eu, se tivesse 200, 300, eu não daria um real. Então. Porque eu não sou entidade filantrópica de clube de futebol nenhum, não sustento vagabundo. Mas o cara deu para o problema dele. Agora, a partir do momento que o vice-presidente de São Paulo entra no ar e fala que foi um investidor, aí o investidor que quer juro mais baixo, que não quer garantia, que não quer contrato. Não, ele não é que quer juro de mercado. Ele juro de mercado. Não, senhor, é juro mais baixo. Juro de mercado. Então pega a gravação da Taíde aqui. Não, mas o cara depois, né, na apresentação, ele falou juro de mercado. O Vinícius Pinotti que falou, a remuneração dele vai ser de CDI. Então, pega mas ele falou na entrevista na apresentação. Pega a gravação do Ataíde Guerreiro. Ele pode ter se enganado, mas ele falou na entrevista que era de ouvir. E é isso aí. Estamos discutindo meia hora isso daí. Cada um já deu uma opinião. Bobagem, o Ben já é irredutível na dele, o Sombra já expôs o ponto de vista dele. É sim. O Márcio de Almeida aqui no Twitter, ele falou o seguinte: não é o Ben, já que sempre fala que tem que falar de futebol e não de economia, administração? Você tá fazendo isso. O ouvinte tá irritado com você. Mas eu tô falando. Mimimi. O problema é dele. Olha a educação. Olha a educação. Eu não perco a linha. Mas aí tá. É, Motinho, desculpa, você não tem base, espera você. Ah, tá vendo? Ele tá falando que eu tô você que tá comigo, ele tá chorando aí. Juiz. São Paulo foi ajudado. Isso aí é invejinha, tá putinho. Nossa, você tá como? Lógico que tá. Você tá demonstrando essa irritação tanto por isso. Ô, Recaí, eu não tô falando com ele. Segue o jogo. Segue o jogo, sem falatório. O jogo segue. Com muito falatório. No oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. De HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Participe. Vamos ao telefone 3284-7097. Gente, vocês são muito criança. Vamos ao telefone. Vamos lá. Vai tocar o nosso Asdrubal Dodô. Rapaz, bicho, mais do que nunca. Mais do que nunca, né, meu? Super. É super o quê? Alô? Eu falei que ia ser calmo hoje. Quem fala? João Ricardo. Quem? João Ricardo. João Ricardo, quantos anos, João Ricardo? Meu nome não é Johnny. 38. 38, RG, 38 hoje. E é só João Ricardo? Só João Ricardo, o que mais? O quê? João Ricardo Batista de Moura. Ah, ele vem três vezes sem juros, tá vendo? Três vezes. Velhinho. Ai. Fala, RG. Aí onde você vai salvar. Onde você se estabelece todos os dias, passa a noite, dia. Você. Onde é que você mora aí, meu filho? Sensacional! Você já adiantou a pergunta aí? Merda! Pra evitar. A merda vai ser o tapão na orelha. Oh, calma, RG, calma. Esse aqui vai ser a merda. Calma. Esse programa, que tá demorando pra eu virar a mão na sua orelha. O programa já tá tenso hoje. Você vai fazer isso? Impressionante a violência. A risada do Carlos Alberto é sensacional. Ah, tá vendo, RG? Leva ela e põe no seu travesseiro lá. Impressionante a violência do programa. Ô, RG. Velhinho, e qual que é o bairro, hein? Aqui é Jardim Letícia. Jardim o quê? Letícia. Olha, parceiro, eu vou dizer um negócio pra você. Letícia. Eu conheço o Jardim Letícia, eu conheço o Parque Letícia, tem mais? Vila Letícia. Mas ele falou que é Jardim. Então, é que agora eu tô meio... Você falou Parque, Praça, Jardim, então, que mais? Eu conheço o Parque, conheço o Bosque, conheço o Vila. Alameda você também conhece. Não, Alameda não tem, Alameda Letícia. Não. Agora, se é o que eu conheço, parceiro, não sei se é esse, ela perde Piraporinha ali, Piraporinha lá. Caramba, hein, Beijão, você é animal. É. Então, eu sou mesmo. É um animal mesmo. Como é um jardim, bosque, um parque, eu falei, pô, múmia. Tem que tomar cuidado pra não falar o errado. Mas aqui não tem pra ninguém, é GPS Man, velho. Ô, Beijão, me passa um confete aí. Carnaval, pô, tá chegando carnaval. Não, eu tô com fome, viu? Ô, carnaval, abraço pro meu amigo Denis. Cuidado com a lombada aí. Domênico vai estar lá, o Baby também, Adriano Pagani. Cuidado com a lombada, cuidado com a lombada, cuidado. Vai devagar. Me diga qual que é o time aí, brother, o time? Quando surge o alviverde imponente. Ah, meu Deus do céu. É nóis. É nóis, caçamba. É nóis, pô. O que aconteceu aqui no estúdio hoje? O que aconteceu? Aí, ó. Tá cheio de palmeirense, pô. Porque é nóis, RG. Agora é nóis. Mas não tem jogo aqui. Não importa se tem jogo, né? É nóis. De repente. Chupa, chupa, AGP. É a torcida mais apaixonada. Chupa, AGP. Deixa ela tá armada, corintiana ali, ó. AGP. Corintiana ali, a moça. Só dá palmeira, AGP. Nossa, velho. Invadiram. Não é corintiana. Não é corintiana. Não é. Corintiana. É porque, porque ela tem os dentes na boca e deve conhecer o pai. Ô, deixa eu contar. Os palmeirenses. Ô, velhinho, depois de amanhã, amanhã. E depois de amanhã? Amanhã depois tem Ponte Preta. Depois da amanhã. Ponte Preta, hein, velho? E aí? Ah, Dudu, acho que a gente tá com. O time tá, vai melhorar bastante. Amanhã acho que a gente consegue ganhar novamente. Entendeu? O time, pelo menos pelas contratações, eu achei exagerado a quantidade. Mas os palmeirenses é corneta, hein, Norberto? Deus do céu. Bom, é o seguinte. Mas a gente não precisava de um time novo? Pelo amor de Deus. Bom, mas não com 18 contratações. Eu acho assim. Ah, mas um time novo. Um time novo. Razoavelmente bom. Só que eu acho que exagerou, porque já tinha, que nem, vamos dizer assim, o exemplo que eu tenho assim, na minha concepção, o lateral esquerdo. O moleque é bom. Ele já tava jogando. Tem o Vitor? O Vitor Luiz. Certo? Ah, trouxe mais um. O João Black veio do Flamengo. Eu acho que é uma contratação desnecessária. Podia usar esse dinheiro pra contratar, sei lá, outro meio de campo melhor, ou juntar... Mas ele veio de grátis. Ele veio de grátis. Mas, Jovem... Mas, vamos, é o seguinte, eu acho que veio de grátis, mas tem salário. Não tem salário? O salário dele, pouco ou não, eu duvido que desse monte que foi jogar no Palmeiras, ninguém tá ganhando menos de 110, 150 mil reais. Então, quer dizer, junta 150, 110 assim, de, vamos dizer assim, de 5 desnecessários, contratavam para ganhar 400, que resolvia. Mas quem são os desnecessários aí? Ele falou um. Mais velhas vezes. Espera só um pouquinho. Coisa, mas é que tá. Você trouxe esses jogadores. Espera um pouquinho, precisa saber o que tá falando. É pra compor elenco. Não. É pra montar um time novo. É, muitos jogadores foram emprestados. Que era o salário do Palmeiras que o Palmeiras tem que pagar. Quem tá pagando é clube lá fora. Por exemplo, você pega aquele Felipe Menezes, eu não sei quanto que ele ganha, mas ele não deve ganhar pouco também, não. É o Goiás que pegou e emprestou, e o Goiás vai pagar a sua totalidade de salário. Você tem, sim. Totalidade, eu não sei, acho que metade, hein, Dudu? Pela informação que eu tive, bom, não importa. Tudo bem. Ué, mas quanto vocês acham que o Felipe Menezes ganha? Ele ganha, eu acho que ele ganhava 100 mil. 150, 100 mil cruzeiros. Ah, que pague a metade, Tudo bem, paga a metade, 75. Esse menino que vem do Flamengo, o João, você acha que ele ganha quanto? Não ganha muito. Então, que ganha 75 é o 75 que você ganhava com o Felipe. Tem uma coisa, você tem que montar, olha aqui, o que não podia acontecer, Portuga, só pra finalizar e não perder o raciocínio, é que tinha que se montar um time novo. Sim. Porque aquele time do ano passado era totalmente ridículo. Era horrível. Não podia se ficar com praticamente nenhum daqueles jogadores. Quando o time cai, Portuga, nós não falamos aqui, tem que ir todo mundo embora. O time do Palmeiras, no ano passado, ele não caiu só na pontuação, mas moralmente ele caiu. Então você tem que mandar todo mundo embora. Agora, Dodô, você lembra quando eu trouxe o Allan Kardec, eu trouxe aquele outro Felipe Menezes que eu te falei do Menezes? Exato, você falou. Mas ele tá vindo porque o empresário bem. Tá pedindo... E só uma informação, Dodô, a folha salarial ano passado era maior do que esse ano, viu? Lógico. Só pra terminar, Domenico, de repente esse João Paulo vem... Porque também o Alexandre Matos tem um bom relacionamento com o empresário. Também, pode ser. Pô, meu jogador tá encostado no Flamengo. Exato. Você tá precisando de elenco. Me ajuda aqui. No meio do futebol, futura negociação, você te ajudo lá. Você, às vezes, traz jogador... Você tem que trazer. Pra dar uma abertura com o empresário. Às vezes não é só... Às vezes é uma compensação... Às vezes, olha, vou te ajudar agora, você me ajuda lá na frente. E o João Paulo, viu, Sombra? Ele foi o segundo lateral que mais acertou cruzamentos de cruzar. E outro detalhe, assistência de cruzar. Cruzamentos de cruzar? Quando que ele vai jogar? Agora, ele já tá. Amanhã ele joga. Ele joga amanhã, Norberto, porque o Zé Vô, ele vai ser porpado pra pegar Pra pegar os Corinthians. Exato, então você tem que ter. Opa! Ó, passando o avião do estádio aí, ó. Anota aí. E esse não cai, não, tá né? Tá passando o avião do estádio. Lá. É. Esse não cai, não. Olha o avião do estádio passando aí, ó. Oi. Ô, Dodô, fala, velho. Tem outra coisa também, outra coisa que eu tava analisando. Esse vários jogadores que o Palmeiras trouxe por empréstimo, assim, tem duas situações. Se der certo, ano que vem, ou o Palmeiras gasta muito, ou vai perder a maioria. Se der errado, beleza, perdemos só o dinheiro do salário. Mas aí, o que, que vai acontecer? Todo ano, vamos ter que montar um time? A gente nunca vai ter um time por dois anos. Por que esse raciocínio? Porque, assim, se mais da metade desses caras são por empréstimo de um ano, falando assim, o Palmeiras emplacou, ganhou o brasileiro esse segundo, ganhou o brasileiro, ou ganhou a Copa do Brasil, aí quer dizer, vamos valorizar. Aí, os empresários vão fazer o quê? Elevar o valor, se não tiver os passos estipulados. Ou assim, ou vai ser, aí ano que vem, ou contrata caro, ou perde. Ô, Norberto, deixa só eu falar uma coisa. 12, 15 de novo todo ano. Que o Nobre... Igual a Portuga fala, nunca vai ter um time para disputar Libertadores. O Paulo Nobre explicou isso. O Paulo Nobre explicou que é o seguinte. Ô, Norberto, ele explicou o seguinte. Ele explicou o seguinte. Não, não sou amigo dele, mas ele explicou na entrevista que ele pegou muita gente por empréstimo com o negócio de passe no final do ano. Mas não tem a dúvida, e o Palmeiras tem dinheiro pra investir. Quem ele achar que tem que investir, no final do ano ele compra. Olha aqui, presta atenção. Quem todos... sua consciência vai chegar e vai gastar uma puta grana pra trazer o Alan Patrick? Olha, eu não sei. Ele é empréstimo. A única coisa que eu sei, sei que todo jogador, quando ele vem de empréstimo, ele tem o passe dele estipulado naquele... A maioria, né? Nem sempre. A maioria. Como não? Todos os emprestados têm passe. Tanto que o diretor de São Paulo falou hoje, eu ouvi uma entrevista dele, falando que se ele puder, ele vai comprar o Pato. Ele falou isso. Se eu puder, ao final do contrato, eu vou comprar o Pato. Eu acho agora, difícil. Não, mas eu tô dando um exemplo. Sim, é um exemplo. Eu tô dando um exemplo. A maioria que eu conheço vem com passe. Aquele Leandro que machucou, que era do Grêmio, que veio pro Palmeiras, ele tinha um passe dele estipulado. Mas era muito alto, né? Mas o Grêmio tinha colocado na época já esse valor. E não pode colocar depois maior. Então já tem um passe estipulado. Eu não sei quanto que é o valor. Mas se você quiser manter um time, você compra o jogador. Ou você tenta... Entendeu? Só que, Domênico, tudo bem. Aí, agora, o que não pode é ficar com aquele time que estava, gente. João, você tá preocupado com o futuro desse jeito. Calma, não se preocupe com o futuro, velho. Da mesma forma que o Palmeiras montou um time novo esse ano, ele pode chegar no ano que vem e montar outro, João, velho. João, as coisas são gradativas. Eu acho que esse ano o Palmeiras não vai brigar uma coisa cair. Por vez. Se montar um time, a minha opinião que eu dei no começo do ano tá balado aí. Não vai lutar pra cair. Tá balado, João. João, se mantiver o time da liga, não sofre antes. João, vai na frase da minha mãe. Ô, João, minha mãe sempre fala pra mim, não sofre por antecipação. É verdade, tá tudo bem com o Palmeiras, cara. Ô, João, você tá, às vezes, sofrendo se o Palmeiras amanhã vai conseguir segurar esses jogadores sem saber se esses jogadores, você certo. Daqui a 6 meses, vai querer olhar eles na cara. Eu acho que esse ouvinte, ele ouve aquele Pablo, sabe, que gosta de sofrência? Ô, João. Você ouviu falar desse? Ô, João. É meio hard, né? Ô, João. É. Ó, vida. Quando você vem de uma época ruim, péssima, e você tem uma luz no fim do túnel, o Corinthians, quando subiu de 2007... Subiu em 2008. Vê como é que o Corinthians montou o time, cara. 2008 jogou a Série B. Aí subiu em 2009 disputou a Série A novamente. Mas a base de 2009 era quase toda da Série B de 2008. Depois da bonança veio a calmaria. Você quer o quê? Ou como diria o Matheus, depois da tempestade vem a ambulância. Você tá num deserto, você ganha um copo d'água. Pô, bebe, tá aproveita. Mas o Corinthians tem razão. Calma, calma. Ele quer saber se ele vai ter uma piscina. Você tá na Cantareira, vocês estão deturpando o que o ouvinte tá falando. É aquele ditado, gato escaldado tem medo de água. O ouvinte tá com medo, gente. O cara vai ficar se iludindo, ele primeiro quer ver dentro de campo o que vai acontecer. Água fria, não, gato escaldado tem medo de água. Fria? É. Água fria. Uma coisa. Que o Benjamin sempre falou alguns anos atrás e tá acontecendo. Futebol tá ficando só pra elite. Porque é o seguinte, eu acho assim, que nem ingresso caro, mas a arena é nova, tudo bem. Mas tinha que ter aquele setorzinho mais em conta. Cada ano que passa, eu tô conseguindo ir menos ao estádio. Que nem o ano passado, não consegui nenhum jogo, entendeu? Aí cada ano tá pior. Quer dizer, o que tá acontecendo? Assim, eu tenho filho, eu tenho 3 moleques, entendeu? 3. Tem um de 16. Tem um de 10 e um de 5. O de 10 adora futebol, então você não liga muito. O negócio dele é computador, tá namorando, essas coisinhas já. Agora o de 10 adora o Palmeiras. Só que eu não consigo levar ele no jogo 2 vezes por mês. Porque é 150 pau cada jogo. E quando eu falava isso há anos, entendeu? Atrás, aí o Benjamin avisou e agora a gente tá pagando por isso. E vai, entendeu? E eu vou te falar, a tendência é ficar mais. É isso aí. E se mudar alguma coisa, é um pedacinho do estádio. E quando eu falo isso, o cara fala, pô, você é playboy, você é burguês, você defende a legalização. Você é playboy, cara. Eu não estou defendendo a constatação de um fato. E você é playboy, é fato. Não, não sou playboy, não. Não, lá, veja. Não, o playboy é o cara... Eu vi lá boy em boy. Não, playboy... Eu vi lá boy. É que cada um tem uma definição de playboy. Então, a minha definição de playboy, eu não me incluo. É aquele que não trabalha, tem dinheiro e faz o que quiser. É aquele que nunca fez nada, via bom herdeiro e tal. Eu, se ficar dois meses... Que a mãe frita um hambúrguer, aí. Eu, se ficar dois meses sem trabalhar, eu tô na roça. Então eu não sou considerado playboy. Mas hoje em dia, com as contratações que os caras fizeram, tem que vir dinheiro de algum lugar. Mota, isso é irreversível, não vai voltar atrás, gente. Não vai, infelizmente... Esquece. Ah, eu defendo isso. Mas o que você vai acarretar o quê? Assim, o estádio está lotado hoje, mas daqui a alguns anos, a molecada não vai querer fazer falar para time nenhum. Vai. Sabe por quê? Ó, é internet, é videogame, é computador. Assim, João. Se nós que somos pais incentivarmos, eles não vão querer João, saber de futebol. João. Então o que vai acontecer daqui a alguns anos? John. Esse negócio de estádio de 50 mil vai diminuir para 30 mil. Eu vou dizer um negócio para você. Pergunto para vocês se eu estiver errado. A violência tira muito mais gente do estádio, lógico, do que o valor do ingresso. Não só do estádio, de qualquer tipo de coisa. Nós estamos citando o caso de jogo de futebol. E tem mais outra coisa, não só a violência, como também, tem que ver o seguinte, gente, quer coisa cara, custa caro. Tá coisa certo? Boa custa caro. O Palmeiras tem um estádio novo. É maravilhoso. Tem um estádio novo. Isso acaba atingindo um outro nível de gastos, é outro custo, você tem lá um gestor lá do estádio, é uma empresa que tá ali para faturar uma grana, tá certo? Então tudo isso alavanca o valor, não tem jeito. Aí o torcedor, por exemplo, o Palmeiras fazendo contratações, tá fazendo contratações. Isso custa, porque é muito fácil você chegar agora e falar assim, 18 jogadores, que legal. Ainda vem o Cleiton Xavier, que bacana, olha lá. Agora, o dinheiro não cai do céu. E o Mano dizia, mas esse dinheiro de renda aí não ajuda em nada, a televisão é que vale. A partir do momento em que o torcedor passa aí mais no campo por causa dos novos estádios, a renda do campo passa a ter... Passa o sócio-torcedor é a renda do passa campo. Passa a ter uma importância grande. É a renda também do campo. O sócio-torcedor é uma renda do campo. Lógico, então vamos por partes. Só que nem todo mundo que é sócio-torcedor, óbvio. Nós temos que construir um estádio para 100 mil, 200 mil. Com relação a isso que você falou... Todo mundo gostaria de ir no Cirque du Soleil. Não dá. Mas é que tá, Sombra. Não sou a favor de cobrar caro e não sou a favor de cobrar barato. Sou a favor de cobrar o justo. Tá certo? Com relação, por exemplo, ao São Paulo... Pega o São Paulo como exemplo. O São Paulo, numa época, tava faturando lá, vai, com 1.000 gato pingado por jogo, lá o São Paulo faturava, vamos supor, 300 mil reais. O São Paulo, no momento crítico do campeonato, o São Paulo baixou os ingressos para 5 reais, para 2 reais, e ele teve um faturamento no mínimo do triplo do que ele tinha, geralmente com ingresso de 20 reais, vamos colocar assim, certo, só para exemplificar. Quando você baixa o valor dos ingressos, o torcedor comparece, não adianta querer falar que não, porque acontece isso. E hoje, Sombra, querendo ou não, por exemplo, no estádio do Corinthians, pega ali o estádio do Corinthians hoje que vai estar cheio, vai ter umas 35, 33 mil pessoas, pega os setores que vão, se você dividisse por blocos, tá certo? Setor de arquibancada, numerado e VIP. Arquibancada, Sombra, que é o setor mais barato do estádio, é o que mais arrecada, é o que mais arrecada, sempre foi assim. O VIP, que é o mais caro, que teoricamente deveria ser o que bancasse o estádio, é o que tem espaço pra comprar. Se você quiser chegar lá... Não, eu tô colocando como exemplo. Pela proporção tudo bem, mas é o que eu tô falando. Benja, procura pelo VIP é nula. É quase nula. Ou se você chegar na porta do estádio lá, você consegue comprar um ingresso de 450 pau na hora. Então, tá bom. A numerada, Sombra, ela banca o estádio. Mas só os apaixonados vão pagar 450. Você concorda que na vida tudo é oferta e procura? Enquanto o ingresso estiver caro e o estádio estiver enchendo... Os caras com um grande negócio, pro clube, tá ótimo. Mas é que tá, por exemplo, eu acho, ó, no jogo do Corinthians, nesse pacote que abriu, os torcedores do Corinthians que compraram no setor que eu pertenço ali, que é o setor de arquibancada, 10 jogos do Corinthians, inclusive aquele jogo com o Corinthians Casual, jogos do Campeonato Paulista, Libertadores e tal. Promocional. O pacote saía por R$250, 10 jogos. Ou seja, hoje esse jogo, pro cara que conseguiu comprar aquele pacote, sai R$25. É um barato. Preço justo. É um preço justo. É parcelado, sim. Mano? Só uma pergunta. O cara pode parcelar no site? Você tem essa informação? Então, você pode parcelar por um outro... Não. Como? Você pode parcelar por um outro método, mas no site você sempre um boleto. Mas se quiser parcelar, você parcela por outro contexto. Toma esses 250 com o valor que ele já paga por mês. Aí que tá. É isso que eu tô falando. Torcedor. É uma boia, é uma baita receita, não é uma boa, ser, uma João, baita receita. Ô João, o que vai acontecer daqui pra frente é o seguinte. Norberto. Os setores dos estádios que o sócio torcedor compra ingresso mais barato, eles vão estar lotados para sempre, independentemente do jogo. O cara que não é sócio torcedor e o cara que ele vai escolher o jogo que ele quer ir. Aquele negócio do cara ir em todos os jogos do time no mês, vai dar. Acabou. Lógico. Ele vai escolher. Por exemplo, eu vou escolher, cara. Eu tô afim de ver a Libertadores. Ô, Benja. Então, se tiver Corinthians e Marília domingo, eu não tinha interesse de assistir. Mas, por exemplo, nesse plano, Benja, eu não pude comprar esse atrás do gol, que é o lugar que eu mais gosto, e abriu pra comprar no meio-campo, ali no setor leste. Tinha a parte superior e a parte inferior. Se eu não me engano, acho que a parte inferior saía a R$390 esses 10 jogos, ou seja, R$39 cada jogo. Por que você não comprou? Porque eu não gosto de lá. Eu gosto de assistir jogo atrás do gol. Mas as coisas mudaram, mano. As coisas mudaram. Não, mas R$39, ô Sombra, é um preço justo. Fala, Norberto. Tudo bem, mas você acha que a gente, que nós somos pais, vamos conseguir fomentar a paixão do nosso filho no futebol sem levar ele no estádio, só eles vendo na televisão de vez em quando? Eu acho difícil. Eu acho quase impossível. Daqui um futuro, um pouco distante, não vai ter toda a torcida de estádio, vai ter torcida de televisão, que eles vão falar assim, ah, que time você torce? Ah, Palmeiras, mas você curte? Ah, não, eu só sou Palmeiras. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é isso. As crianças vão deixar de gostar de futebol. Vão apenas assistir por assistir. Você tem, eu acho que você tem uma... Meu pai me levou muito no estádio quando eu era molequinho. Sabe? Já fui no Pacaembu, fui no Morumbi. Você tem ideia, uma vez, quando eu tinha uns 5 anos de idade, fizeram eu tirar a camisa que me apareceu pelo lado errado. Os caras falaram, você tira a camisa do moleque, apanha você e o moleque. Entendeu? Até aí, eu não me lembro, entendeu? Mas é o seguinte, por que que eu gosto? Porque eu lembro de uma vez... A gente foi um dia de semana no Morumbi, meu, tava tão cheio, eu não lembro, era Palmeiras, eu não me lembro o time, mas tava tão cheio que aquilo ali vibrava, pulsava, e eu não esqueço daquilo até hoje, entendeu? Então foi assim. Eu adoro quando vibra. A paixão. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Vou fomentar a paixão no meu filho? Se eu chego e sou filho, vamos assistir o jogo aqui, mas vamos tentar aqui na televisão. Ou se não, ele fala assim, rapaz, mas eu tô afim de jogar um videogame. A médio e longo. Quando você pega o moleque, você vai fazer um programa de domingo, sai com o moleque, passa no Mac, passa no estádio. Leva ele no estádio, ele vai lá, ele vai ver o pessoal gritando, aquilo ali vai comentar a paixão. Se isso acontecer, não vai comentar. Ô, João. A molecada não vai curtir futebol. Ô, João, a médio e longo prazo, eu concordo plenamente com você. E tem mais também. Eu também falava lá atrás isso aí. Não pense que vai ser torcedor de televisão. E pra ver jogo do seu time, você também tem que ter dinheiro. O cara hoje, se quiser ver o jogo... Primeiro você tem que ter TV a cabo, né? O cara se quiser... Ainda mais do Palmeiras, que não passa nunca, né? O cara se quiser mesmo hoje, aquele cara que antigamente em todos os jogos e não perdia jogo de qualquer jeito na televisão, no estádio, o cara tem que ser sócio-torcedor, o cara tem que ter uma TV a cabo e o cara tem que comprar um pay-per-view. Mas, o pay-per-view isso hoje... não é só uma questão do futebol. Não, nós estamos falando especificamente tudo, assim, de futebol. Se a gente voltar, retroceder 30 anos atrás, nós não tínhamos várias despesas que nós temos hoje. Então, por exemplo, hoje todo mundo, ou grande parte da sociedade, tem despesas que não tinha. Você hoje, todo mundo tem um celular, é uma despesa que não existia. Todo mundo precisa de ter uma conexão de internet, é uma despesa que não existia. A TV a cabo, que oferece uma gama maior de entretenimento, as pessoas não existiam isso no Brasil. Então, muita gente passou a gastar dinheiro com outro tipo de entretenimento, tá certo? Então, às vezes, o dinheiro de se ir no jogo diminuiu. E mais um detalhe, eu estava vendo uma matéria a respeito de ingresso para show. E foi feito um comparativo, assim, nos anos 80, nos anos 90, o cara gastava 5% de um salário mínimo para comprar um ingresso de um show internacional. Hoje, para comprar um ingresso de show internacional, o cara gasta 30, 40% de um salário mínimo. Ou seja, passam os anos e o poder aquisitivo das pessoas diminui cada vez mais. Evidente. Então, infelizmente, cara, a gente vai chegar num momento que não é só essa questão, viu, João? Toda uma complexidade, são várias coisas que cercam, a violência. E não dá pra ir com 2, 3 filhos, 4 filhos, isso é pra pouco. Futebol, escolhe o que gosta mais e leva só, gente, na outra vez leva outro. É que as pessoas, preferem uma mentira bem contada, né, porque uma verdade que magoe. Para, gente, futebol, precisa dar um chamado F5. Vamos sair da década de 80 e década de 90, mudou tudo. Faz tempo, hein? Acabou esse negócio de amor. Ah, que vai ter ingresso barato, que o não cara acho vai, que acabou, não. Que o cara acabou, vai mover, que o cara vai sair. O amor vai, está frio. E vai ver jogos. Mas ainda existe. Vai viajar, vai largar tudo pra ver jogo. Acabou, gente. Acabou mesmo. Acabou. Infelizmente acabou. Não fala isso com orgulho. Não tem mais jeito. Futebol é um negócio que gera tantos bilhões, tem tanta gente ganhando dinheiro. O Palmeiras hoje, se quiser fazer qualquer tipo de coisa. Gente, o estádio do Palmeiras que é maravilhoso. Não é do Palmeiras. O estádio, por enquanto, ainda pertence a uma empresa. Ele é do Palmeiras, mas. Não, mas o que eu quero te falar é o seguinte: é uma, o terreno é do porco. Você tem uma empresa que precisa. Não é nosso, mas tá pagando. Não, não é isso. Pela reforma. O estádio do Palmeiras tem uma empresa. Que precisa ganhar dinheiro. E Benja, tem que ganhar dinheiro. Ou não precisa ganhar dinheiro? Precisa. Ele, o Palmeiras, eles não fizeram aquilo. A W Torre não falou: ah, meu, vamos construir um estádio pro Palmeiras bacana. Ou o Corinthians vai ter, a priori, a princípio. Pagar. A princípio, né? Tem que pagar. Tem que pagar um estádio. Ô, Benja, tem não outro, sei como é que é, vai claro, pagar, mas tem que pagar. Paga, Benja. Tem mais um detalhe. Paga, paga. Ô, Benja. Vocês acham que não paga? Ah, acho que paga. Eu acho que não. Tem uma opinião. Peraí, peraí. O Roberto entrou no ar aqui. Ele disse o seguinte. Ele falou, o Corinthians tem que pagar por mês a quantia de 4 milhões. Mas se não conseguir, escuta, escuta. Mas isso é estipulado, mano. Calma, calma. É estipulado isso? É, ele é o falou valor que é. De porcentagem? Não, ele falou que é por mês, ele falou, não existe um pagamento anual de 48 milhões. Tem que pagar aí por mês, gente, 4 milhões. Isso daria, no, na somatória total do ano, 48. Gente. O Corinthians, por jogo, Domênico Gato, arrecada líquido, não é bruto. 4 líquido, milhões. Não, mais de 1 milhão por jogo. Se o Corinthians jogar quarta e domingo, tá certo? Que seja um jogo dentro e um jogo fora, milhões. Já dá 4, gente. Já dá 4. Isso chama-se matemática básica. Eu quero te falar, Domênico, é o seguinte. Dá mais que 1 milhão, viu? Tudo tem que ser autorrentável. Então não tem esse negócio. Não é mais como era antigamente. Antigamente a gente ia ver Corinthians e São Paulo. Mas eu concordo com você que não é mais igual. Antigamente a gente ia ver Corinthians e São Paulo no Morumbi, Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Agora não vai ter mais isso. Tinha 120, 130 mil. Vai ter mais isso, não. Estádio, e bibibi, a gente tava olhando quando deu a renda. Gente, acabou, precisa dar lucro. Concordo. Só uma informação pra gente encerrar a discussão. Isso é frio, que pô. A gente também tem que dar espaço pra mais ouvintes entrarem no ar. Apesar da discussão ser boa. Não, a discussão, claro, a discussão é boa. Eu também. Quero falar duas palavrinhas aqui de esse é o momento de discussão do estádio, mas é chato, mas é importante. Sim. Nós, na hora de falarmos do futebol e da organização dos países de primeiro mundo, somos os primeiros. Olha, mas o campeonato inglês é sensacional. Que organização. O alemão, gente. E a NBA? E a NFL? Vocês viram aquele estádio lotado? Que maravilha. Então é comum, é lugar comum, o torcedor chegar e fazer elogios aos estádios dos... Mas não tinha ingresso a $5? Aí você vai falar, mas é Estados Unidos. Ah, mas é Estados Unidos? É aí que gente, chegar. Na questão de ser Estados Unidos ou Brasil, você não pode ter... É caro aqui, também. Um lugar top, bacana, cheio de bababá, então, que custou milhões, e tem ingresso então, assim, a R$5. Nem lá. Nem lá, nem em cá. Todos esses lugares que a gente elogia a organização dos campeonatos, campeonatos ricos, de times que mantêm jogadores ricos, atrativos pro telespectador, pro espectador no estádio. Mas lá, vai comprar o ingresso. €80, 100 libras. Quanto foi o Super Bowl? Não, mas ali, ainda estamos falando de uma final. É um evento, mas, então né, você vai para a NFL, NBA, você vai pagar $60, tá falando $80. Do dia a dia, né? E qual que é o salário mínimo? $2.000? Não é. Ah, quanto que é então? É um pouco menor. É porque nos Estados Unidos o salário é assim, se não me engano, é $8 a hora. Não, é por, não existe um fee mensal mínimo. Quanto que equivale o ingresso, tá então, certo? Em termos de porcentagem ao salário do tudo cara. Tudo bem. Faz o comparativo com o Brasil, Sombra, é inviável. Não, mas você não tá entendendo o que eu vou dizer. Lá, lógico, o ganho do americano é maior, o poder de compra do americano, do inglês, é maior do que o nosso. É óbvio. Porém... O americano, pra sacar $100 do bolso e dar no ingresso, ele pensa mil vezes. Porque o americano, como ele tem noção de preço, ele, quando você fala pra um americano, valor, né? Isso custa $100, o cara, opa, o americano ele não saca do bolso uma nota de $100 fácil, esbanja. Como muito brasileiro saca uma de R$100. Aqui é fácil você chegar e sacar R$100 pra comprar alguma coisa. O americano, nota de $100 não é assim não. Outra, jantar, vai sair pra jantar com a esposa, é um momento especial, e o cara vai gastar $60, $70 no jantar com a esposa, tá certo? Ah, é o dia de jantar fora. Mas tem uma diferença. Isso é questão de cultura, Sombra. O americano, se ele pega e é explorado, gente, lá o americano, não é barato, não. Não é questão de ser barato, Sombra. O americano, ele quando ele é explorado, quando ele é estuprado, tá certo, pelo governo, ele vai lá e reivindica. Se precisar fechar montadora de carro, o cara fecha. Se precisar fechar empresa que fabrica televisão, o cara fecha. tá certo? O americano, ele sabota. Ele sabota. O brasileiro não, o brasileiro é tonto. Ah, não, dá pra parcelar, então eu pago. Mesmo que no final eu vou pagar 3 vezes o valor do que vale, mas eu pago. Mas eu só queria chegar na questão de cultura. Que no Brasil, se os ingressos estão subindo, não pense que todos os lugares que a gente elogia e trata como exemplo, lá não tem ingresso baratinho, não. Isso. Porque lá tem um negócio, despesa e receita. A despesa tem que ser menor do que a receita. Mas tem uma outra diferença também, gritante, gente. Você vai a um espetáculo, e nos Estados Unidos, ou na Europa, a pessoa vai para o entretenimento. Claro. O brasileiro, quando vai ao jogo de futebol, não vai para o entretenimento. O cara vai para a guerra. É diferente. Você vai ver um jogo, eu nunca tinha ido... Tem que na Europa também tem os ultras, tem os hooligans, e os caras são maleta, hein? É, mas vou falar, é um lugar ou outro, e é difícil acontecer alguma coisa, você está envolvido. Você vai no estádio, 99% do estádio que está lá... É mulher, é o filho, o cara para, vai na lojinha, compra. Isso é verdade. Vai comer um negócio lá. E quando sai gol, eu fui ninguém ver, levanta. Eu nunca tinha ido, eu fui ver recentemente de um jogo da NBA que eu nunca tinha ido assistir. Gente, é uma coisa surreal. Mas por quê? Porque o cara vai pro jogo pra se divertir, é um entretenimento. Talvez o espírito que a gente tem pra ir no cinema, no teatro, ou não no é parque com futebol. Teus filhos, é o que os caras têm pra no jogo. Aqui não, então aqui o cara fala assim, porra, mas eu vou pagar 200 pau em ingresso, mas pô, eu vou... sofrer, pô, e se o meu time perder, pô, mas eu vou dar porrada, mas não posso ir com a minha camisa, é diferente. Fora estacionamento, que é 70 reais agora. É diferente, uma coisa o cara ir pro espetáculo, outra coisa o cara vai pra guerra. Aqui quando a gente vai pro jogo de futebol, é um sofrimento, então só vai mesmo o cara que é fanático. Não, então você vê que então, tá tendo uma manifestação fanatismo, o que gera fanatismo, o que gera fanatismo, é, o fanatismo não combina com entretenimento. Então, olha... tá vendo, tá tendo uma manifestação grande de palmeirense aí no Twitter, no todos os lugares, em todas as redes sociais, porque aumentou o preço do ingresso. É pro clássico, derby, né? Então, os caras estão falando aqui, então, tem muitas pessoas aqui argumentando o seguinte, pô, mas os caras trouxeram jogador, o estádio é novo, e vocês estão reclamando do preço do ingresso, e outros estão falando, pô, mas é um absurdo, o preço do ingresso mais barato é 100 reais. É 100 real, é no Gol do Norte, é. Ô Mota, então, quanto custou esse estádio do Palmeiras? Então, eu concordo, então eu tô falando. Ah, não, ser que a W Torres seja uma entidade filantrópica. Não dá. Gente, o cara precisa ganhar dinheiro, cara. A questão não é essa, a gente. A gente vive num mundo capitalista. O torcedor não pode pagar essa conta. Mas como não? Quem vai pagar a construção? O patrocinador, a televisão. Ah. O Palmeiras que ache outras medidas, tá certo? Que seja não explorar e estuprar o seu torcedor. O Palmeiras até ontem, antes de ontem, aí o modo de falar, ele era talvez aí, a décima força aí do quesito sócio-torcedor. A torcida do Palmeiras está correspondendo. Agora é a hora da diretoria reconhecer esse esforço. Graças a tudo. Não. Graças a tudo, porque o Palmeiras ano passado, quando tava passando maus bocados, ele cresceu estádio, também, Benjamin. O estádio, não foi só por causa do estádio, não. O estádio novo do Palmeiras tem um peso. Tem, óbvio que tem. Absurdo, óbvio que tem. Óbvio que tem. Ou não tem que não tem. Mas o torcedor do Palmeiras, Benjamin, independente do torcedor querer ir ou não querer ir, Motinha, eu acho que o negócio é o seguinte: o torcedor do Palmeiras, quando foi solicitado, ele correspondeu. E a diretoria do Palmeiras fazer isso daí, pra mim, é um absurdo. Porque quando a diretoria do Corinthians também fez, eu meti o pau aqui. É o marketing do meti o pau, não é marketing do Drama. Peraí. De brincadeira. Um time que tem aí os patrocinadores que o Palmeiras tá correndo atrás pra buscar. O que tem a ver o patrocinador com o estádio? Esse tem que pagar essa conta, não, Benjamin. O você estádio tá louco, tem que ser autossustentável, não mas é o outro que pagar. É, Benjamin, sai de brincadeira. O Palmeiras arrecadou nesse jogo com o Dax, mais de 1,5 milhão. Você não defende que o futebol tem que ser diferente do clube social? Óbvio. Então, porque uma coisa não pode pagar a outra. O estádio tem que ter a vida dele próprio, a vida financeira dele próprio. E ele tem. Como tem? Se você não dá pra botar ingresso tá de brincadeira, reais. Benjamin. O jogo contra o Dax, o Palmeiras faturou mais de 1,5 milhão. Está de brincadeira. Então, o Palmeiras não pode botar 25 mil pessoas no estádio, por exemplo, e ter 300 mil reais de renda. Mas quem falou isso aí, 300 mil reais? Não, eu tô dando exemplo, tem que ter um ingresso. Você acha que é justo pagar 200 mil reais? É mais caro por isso. Quem tem que saber o que é justo é quem tem a planilha na frente, quem falou, eu gastei tanto, eu tenho que recuperar meu dinheiro em tantos anos, eu preciso então, ter. Peraí. Então, se é justo, vamos ver, bom senso, eu vou te falar o bom senso. Domênico Gato, se a questão aqui é discutir o quanto custa para jogar, quanto custa para jogar dentro do estádio, ou seja, o custo é o mesmo, independente de ser o Corinthians ou ser o Audax, o custo é o mesmo, tá certo? Por que contra o Audax é um preço, Benjamin, e contra o Corinthians é outro? Como assim, pera. O espetáculo é melhor. Que preço que é maior? Não, agora tá modificando o preço. Os palmeirenses estão putos naquele aí, lugar, naquele lugar, me passaram a informação que sim, naquele lugar que estão vendendo pro Corinthians, aquele lugar é 200 reais. Não importa qual jogo já mudou, já mudou. Não, a torcida mudou. Da Ponte... Domênico, você não tá... Você não tá o Paulo informado. Nobre abriu a mão, mão pra a torcida Ponte. Da Ponte vai pagar 100 reais. E possivelmente no mas clássico o Palmeiras também vai pagar. É. É, possivelmente contra o Corinthians. Mas o Palmeiras pode fazer isso. Mas, Domênico, a questão não é essa. Tem a dúvida que o Palmeiras e Ponte Preta é uma coisa e o Palmeiras e Corinthians é outra coisa. O show do Amador é uma coisa. O show é diferente. O show mas, da, é. Gente, da Rita Gadilac é o que você está questionando é o custo para jogar no estádio. Não, mas também contra o Corinthians é mais caro para jogar lá? É o mesmo preço, não, Benjamin. Tem que ser assim, você tem que fazer uma média. Mas é espetáculo melhor, mano. O espetáculo é melhor, mano. Espetáculo é melhor. A questão não é o espetáculo ser melhor ou pior. O negócio é o seguinte. Se existe um custo, tá certo? Pra que o Palmeiras possa jogar, sim, independente de ser o Corinthians ou o Audax, custa aquilo. Vamos supor, 450 mil reais. Tudo bem. A torcida do Palmeiras no jogo contra o Audax, gente, ela colocou dentro do caixa do Palmeiras um faturamento aí de 1,5 milhão, tá? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Não é qualquer clube no Brasil que arrecada isso. O Corinthians arrecada hoje porque tem uma arena nova também e tá faturando alto. Mas hoje, dificilmente no futebol brasileiro, a não ser que seja uma final de campeonato, que aí os caras vão lá e estupram o torcedor é idiota isso e paga. É aí o cara vai lá e consegue uma receita dessa. Caso contrário, Motinha, quase nenhum clube brasileiro tem uma receita de mais de 1 milhão de reais por mês. Mas tá se trabalhando com o jogo. Olha, ô João. Oi. Agora chegou a sua diretoria vez. Diretoria oportunista. Olha, você vai botar um ponto final no assunto. Tá. Todas. Então, Sobre, eu quero só agradecer a vocês, porque vocês proporcionaram uma viagem há 3 anos atrás, quando você tinha um patrocinador da agência de viagens, da minha viagem não, da aviação. Eu fui conhecer a Bahia, foi muito legal. Agradecer ao Benjamin que me proporcionou a passagem, a todos vocês. Tá, entendeu? Bacana. Agradecer a todos, foi muito bom. E vocês são sensacionais. O RG. Diga. RG, diga. Diga. Pai, coloca 2xzinhos no meu nome aí pra me ganhar a camiseta. Pô. Dois xzinhos? Você, é, você foi... canal do sorteio. Coloca 2xzinhos aí que eu mereço. Você foi pra Bahia? Fui conhecer Salvador, eu e a ex-mulher. Eu vou pra Espanha, velho. Eu vou pra Espanha, vou pra Barcelona. Nossa, isso, botou uma mala, velho. Tá... Que isso? Não, calma. Vocês são aloprados aqui. Pra ser bailarina, preciso do bicho. Eu tô querendo dizer pra ele que ambos... Né? Vamos desfrutar desses passeios, dessa porra. Mas pra mim passou, mas agora, ô João, foi meio humilhação. Ô João, além de tudo, você ainda tem uma ex-mulher, quer dizer, você tem uma pensão ainda. Não tem não, graças a Deus a gente se dá muito bem, a gente tá conversando bem, pode ser até que tenha um retorno. Opa, ô, coisa, RG, mas você acha... Você chegou a dar um pega nela? Fala pro João que ele te ama. Fala pra ela, RG, me ajuda aquele cartão especial tá pra Nakamura de retorno. Qual que é o nome dela? Rosana. Ô Rosana. Abre pro João, Rosana. Vamos conversar. Vamos conversar. Aí, vamos voltar com isso aí. Ô, João, nesse... de Dani Bond, vai... Ô, João, nesse inteirinho rolou uns flashbacks ou não? Sim. É, o amor é lindo. O amor hein? É beleza, hein? Oi? Ou sim? Rolou. Ah, então você vai voltar. Então já voltou. Ô, João, nada como uma boa conversa. Estamos lutando pra isso. Vai voltar. Ô, João, pensa bem. Deixa eu fazer um merchan. Vai lá. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ai, que beleza. Ganhou um kit Bozano. Agora vai ficar bem barbeado. Você acha que ela te largou porque você não fazia a barba direito. É, ô, João, nada... Você é chato. Nada como uma boa surpresa, João. Faz aquele espaguete bem gostoso e convida pra comer, velho. Aí vai. Valeu, isso mesmo, João. Um abraço. Muito obrigado, boa noite. Fiquem com Deus e boa sorte. Valeu. Certo. Mas obrigado. Com Deus. O RG, eu não sei. Acabou o jogo agora. Portuguesa 2, São Bento 2. A Portuguesa olha, a Portuguesa. Aí, é o 4 pontos. Invicta no campeonato. Ô, Sombra, que absurdo é que estão fazendo com o Anderson Silva, hein? Vai você, Galvão. Isso aí tá virando, sabe o quê? Gigantes do ringue, hein? O Spider é Corinthians? Os dois estão no dobro. Os dois? Um por fumar baseado? Vou ser sincero, acaba com essa porra desse esporte. Isso aí virou gigantes do ringue. Acaba com o dobro. Virou gigantes do ringue, isso aí. Como acaba com o dobro? Você pede pra liberar, mas pede pra acabar? Não, o negócio é o seguinte, tem que acabar com o doping. É isso, termina com o doping. Deixa os caras virar uns mutantes, o exame deixa te dope. Se matar lá. E... Ó, engraçado que sábado, não, mas, ó, no Twitter, aí, não, pera, antes da luta, calma, vai Corinthians, Anderson Silva, o negócio Silva, é o seguinte, com relação, Spider, com relação ao Corinthians, a ver com isso. Com relação ao Anderson Silva, gente, desculpa. Antes de eu me manifestar, eu vou esperar contra a prova, porque todo mundo tem direito a defesa. E segunda coisa, Sombra. Já sabiam desse exame antes da luta? Lógico que sabia. Ah. É, virou mas sempre sabe. Mas o negócio é o seguinte, com relação ainda ao Anderson Silva, com relação ao Anderson Silva, Sombra, desculpa. Tem um monte de brasileiro, tá vendo, não sei o quê. Gente, o cara passar pelo que ele passou, tá certo? Voltar da lesão depois que ele sofreu aquela lesão aí que todo mundo viu, que foi um negócio, nossa... Foi pavoroso ver a perna do cara daquele jeito. O brasileiro é idiota, cara. Ah, não, porque vão meter o pau. Meter o pau o quê? Como assim? É igual aquele outro cara. De idiota? É igual aquele imbecil daquele filho do Lance Armstrong lá, falou: meu pai é um imbecil por ter se dopado. O pai do cara, velho, ele venceu um câncer. Depois ele venceu a volta ciclística da França. Ele justifica, muita... mano. Mas qual a relação disso, Dom? Só um minuto, você viu a entrevista dele? Só um detalhe, que isso que bem lembrado. Você viu a entrevista dele semana passada? Do Lance Armstrong? Uma TV americana, pro Lance Armstrong? O quê? Quando o repórter perguntou pra ele: você faria de novo? Ele falou: naquelas circunstâncias? Lógico. Sim. Lógico. Não é hipócrita. Porque o negócio é o seguinte, Motinha. Um filho olhar pro pai e falar: você é um idiota, tá certo? O pai se curou de uma doença terrível. Falou isso. O filho falou. Procura na internet aí. Ele é um cretino. É verdade. É verdade. Põe aí. Eu não sei. Não lembro agora. Adolescente. Mas quem tem que ver o Anderson com isso aí? Então, RG, tem pessoas que são rotuladas como vilãs. E na verdade são heróis. O Lance Armstrong é um herói, ele não é um vilão. O Anderson Silva, ele tem que ser encarado como um herói. Eu acho que um exame antidoping positivo, Motinha, não tira dele todo o mérito que ele teve durante a carreira toda. O cara que bateu no peito falou que tinha. O Lance Armstrong é um herói. Vou pegar. O quesito ter vencido um câncer de próstata. Exatamente. É por ter vencido a avança da. É um herói, merece tudo que ele lutou. E por ter vencido a volta da França também. Em termos de esporte, o Lance Armstrong não pode ser. Tem duas coisas. Tem duas coisas a ser faladas nesse momento com relação a Anderson Silva. A primeira coisa, que esse antidoping foi feito há um mês antes da luta. Sim. Tá parecendo o SUS aqui. Acho que nem SUS aqui demora tanto tempo pra sair o resultado do exame. Mas eles poderiam. Eles não podiam falar, Domênico. Eles enganaram o povo. Tudo bem, não tem problema. Enganou o povo. De madrugada era aquela merda. Qual uma metida? É lógico. Então, só um minuto. Patrocinador já foi. Eu não li a reportagem inteira. O doping. O doping que pegaram ele, que medicamento que foi usado? Ah, a derivada de testosterona. O mano deve ter no bolso. Tá, esse medicamento aí, mano. Esse medicamento, é isso que é? É isso mesmo? É um derivado. Esse medicamento era pra ajudar na recuperação da perna ou não? Não. Isso daí então, era pra emagrecer, era pra bombar. Não é doping. Não, porque se fosse pra recuperação. É pra ficar. Mas ajuda? Não. A recuperação ou não? Ou de certa forma, por exemplo, Domênico, ele devia estar com a. Ele devia estar com uma perna fina, tá certo? E outra grossa. E com a musculatura frouxa. Aí ele tomou esta merda. Tomando isso, você ganha força e, consequentemente, você dá uma enrijecida no músculo. Então não é esporte, precisa tomar um negócio e ganhar força. Mas eu sou a favor, gente, da descriminalização do golpe. O cara tem que fazer com acompanhamento médico. É o Zé Fugica da bomba. A hora que liberar pra esses caras de UFC, toma o que quiser. Vai vir uns mutantes, nego com 5 braços. Eu quero lutar UFC. Essa é a maior hipocrisia que existe, tá certo? Na Olimpíada tem, tá certo? Hoje o desafio da ciência, Domênico Gato, é bolar a substância que te dê um auxílio, tá certo? Pra não auxílio. Falar, pra te dar uma potência extra. Certo. E que não saia no doping. Mano, hoje o desafio da ciência é esse. O Malta pediu a palavra, deve ser muito importante. Pra você vai ficar muito feliz. Diga. Pato no lugar do Luiz Fabiano. Não tem por que ficar feliz. Como assim? Não, você vem falando sempre que o Luiz Fabiano e o Kardec junto e tal. Hoje o Pato nesse joga. Nesse sentido? Ah, eu prefiro. O ataque será Kardec. Não tô aqui sendo Luiz Fabiano. Luiz Fabiano e Kardec junto não dá. É que nem você pegar lá a quebra-cabeça e ficar tentando juntar as peças que não casa. Não dá, é complicado isso. Kardec é baita jogador. Vamos falar do Gol Quest. Isso saiu num site aí. Aqui, um cara mandou um site aqui. São Paulo que joga agora 7:30 no Pacaembu contra o Capivariano. É. Então, que no site do Marcelo, mas eu não sei se esse site é verdadeiro, cara. Tem uma foto e tudo falando. Então, eu tô investigando, mas eu não consigo saber. Hoje em dia, com a internet, você não sabe se é o site mesmo. .kit.fr? Como que tá? Não, é o ponto... É um francês mesmo. Um site francês e tal, o endereço e tal. Mas, meu, será que não é pegadinha? Falando que, realmente, o Dória estaria saindo de lá, vindo para o São Paulo. Tá certo. Bom, isso até um jogador lá do Olympique então, postou. Não, mas no site oficial, falando que saindo de lá, vindo para cá. Agora, vamos falar agora da Não Esser, para São Paulo, que para o nosso São amigo, Paulo. Nosso amigo Horn... Disse que vai investir 3 vezes mais em jogadores pro São Paulo. Não acredito. Vai, Horn. Não que não volte, não que não faltasse vontade. Você sabe que o sonho dele é trazer o tricolor. Ah, vai ficar no sonho. Amigo, porque procurando não tem todo o. Não, às vezes, né? Não tem todo esse dinheiro. Não tem o quê? Esse todo dinheiro, uns 3 bi. Não tem. 3 bi. Não, pra trazer Messi, não. Olha, amigão, procurando em vez de... Pô, imagina o Messi hoje entrando pra jogar contra o Capivariano no Pacaembu. Que beleza, hein? Ué, mas lá na... Não, porque é o São Paulo. O espanhol joga contra quem? Tá quem voltou a jogar? Não, é, mas Amaral. Não. O Amaral tá no Capivariano. Sim. No Juventus tá o Gil. É, mas Gil. Também lá na Espanha também. É, o Chiminho é que é trefe. O futebol espanhol também tem os seus capivarianos. Tem também lá as pragas lá, vai. Mas no sábado... É que a moldura... A moldura é Europa. Mas é tudo uma porcaria também. E pega lá o da primeira divisão da Espanha. Mas no sábado você vai ver Barcelona e Getafe. Getafe. É legal. Puta porcaria. Sim, mas na quarta-feira tem Barcelona e Manchester. Tudo Champions bem, é legal. É outro padrão. Aí você vai no estádio. Não, olha, no, você ia assistir Barcelona e Getafe. Vai assistir um dia. Vai ver Real Madrid e Espanhol. E aí você compara pra ver que São Paulo e Capivariano, Corinthians e Marília. Aí vocês vão ver como até o ruim de lá é melhor que o bom, que o ruim daqui. Olha só, amigão, procurando investimento seguro aí? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Só Esser tem empreendimentos próprios pertinho do metrô com taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da taxa Selic. Então, amigão, olha o que tem de dica bacana pra você. Você quer morar ali perto da região da Liberdade, pertinho da estação São Joaquim no metrô, tem um startup. São apartamentos de 41 e 58 metros quadrados com suíte. Você quer morar na Vila Prudente, tem o charme da vila. São apartamentos de 58 metros quadrados com suíte do lado ali, pertinho da estação Vila Prudente do metrô. Olha, tem o VIP Augusta, com estúdios de 29 a 34 metros quadrados, ali na Augusta, esquina com a Caio Prado, pertinho do Mackenzie. Tem o Hyper Home Design, alto da Boa Vista, com estúdios de 31 metros quadrados, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Agora é a hora, hein, amigão? Quer saber mais? Ligue, anota o telefone da Esser, 3066-0900. Repita. 3066-0900. E não se esqueça, lançamento é Esser. Quer acessar o site para você conhecer todas as outras oportunidades, tem muito mais oportunidade de investimento seu de moradia, hein? Acesse esser.com.br. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser, Zombinha! É, isso mesmo, esse é o Estádio 97, já que estamos falando realmente de grandes jogos na Europa, né? A Energia 97 abre 2015 voando alto! E te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola! É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É biscoitada no vinagre, malandro. Neymar, Messi, Messi, $2. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, de avião, meu... Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Eu também quero ir nesse aí, menino. Tá valendo, é a promoção 97. Avião do Estádio 97. Tá notando quantas vezes você ouve o Avião do Estádio 97 passar? É fácil. Para participar, basta você ficar ligado no Estádio 97 e anotar quantas vezes você ouviu passar o Avião do Estádio 97 em qualquer dia do estádio, qualquer dia do programa. Lembrando que o último avião passará no dia 27 de fevereiro. Veja o regulamento no site 97fm.com.br. Que bacana, que show de bola! Você vai lá curtir toda a Catalunha, a região lá da Catalunha, e ainda vai ver um mega jogo. Barcelona e Real Madrid, né? O RG tá ansioso, velho. Se você pode. Olha, Sombra, ontem, por essas coincidências, eu tava assistindo um documentário, uma reportagem sobre Barcelona. Porra, muito legal. É muito legal. Muito legal. Os pontos turísticos, os restaurantes. Olha, se eu não me engano, tem até na região lá, tem até onde esquiar, viu? Show de bola, tem viu, cara? Tem até onde esquiar, não tem, Mota? Você que disse que foi na pra Catalunha, lá. Na Catalunha, sim. Tem, não tem? Tem. Na região da Catalunha? Tem. Muito legal. Não, ele foi, Motinha foi. Não temos o gol, né? Mas... É. Meio Bonucci. Não, mas foi. É Léo Batista, não temos o gol. Então é muito bacana, cara. É um negócio que realmente fascina, né? É legal. Deixa eu fazer uma pergunta por você, aproveitar em gol. Porra, justo você? Por que o Fantástico não mostrou o gol do Palmeiras? Por que que não mostrou? Porque o jogo foi sábado e tradicionalmente o Fantástico não... Gols dos jogos de sábado. Então contra o Palmeiras. Eu sou a favor da mídia, eu sou o cara que representa o Palmeiras. Ô, Domênico, não, por você que não representa o Palmeiras. Fala a verdade, sou amigo do Paulo Nobre. Gosto dele pra caramba. É, então olha... Participe, vá anotando quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do Estádio 97. Não precisa anotar todos, você escolhe um dia apenas. Serve apenas um dia, tá bom? O regulamento tá completinho, 97fm.com.br. Anote, de repente, você imaginou? Você fala, não tenho sorte para essas coisas. Não é só uma questão de sorte, é capacidade. Você tem que anotar e depois, rápido, claro, tem que ligar aqui a partir do dia 2 de março. E o primeiro que entrar no ar ao vivo no Estádio 97 e acertar corretamente um dia e quantas vezes passou o avião do estádio naquele dia que você citou, se você tiver com o passaporte em ordem, você vai viajar com o RG número 2 para Barcelona. E pode levar acompanhante, que tem gente que não gosta de viajar sozinha, mas não tem que ter acompanhante. Falei lá com o Marcos, da Singapore Airlines, falei com o Juan Romero, lá da agência catalã de turismo, falei assim, não, ó, tem que levar mais um ouvinte, tem que levar acompanhante... Porque às vezes a pessoa quer ir com alguém que tem empatia, lógico, né? Lógico, lógico. Não é mesmo? E olha, é uma puta oportunidade, porque é o seguinte, é quando você quiser ouvir, e no dia que você ouvir, é só anotar o avião daquele dia, porra. É verdade. É simples. Tá bom? E por sinal, olha aí, olha o que tá acontecendo agora, mais um avião. Opa! Ó! Opa! Isso, é coelho. Passou mais um avião. É, esse é o Estádio 97 trazendo mensagens através do aplicativo da energia. O Edson Oliveira Santos, até pouco tempo pagávamos 50% do valor atual e ficávamos mal instalados. Sem banheiros, com visibilidade péssima. Agora temos conforto, visibilidade, banheiros, informações e bares decentes. Pago porque vale, o bem já está certo. Quando diz que o custo é feito com base em planilha. Cobrar 40 conto e pagar salário de 300 mil para jogador, a conta não fecha. E tem um outro detalhe, hein, Sombra, que nós tem outro detalhe que a gente esqueceu de falar aqui. Quando a gente ia no estádio, que era tudo lotado e tudo bem, dividia a torcida aquela época toda, você não via jogos na televisão? Bom, você vê hoje. Não, imagina. Pô, se eu não passar jogo na televisão, é dos anos 90 pra cá. Eu me lembro que eu tinha dívida que eu esperava na TV Cultura domingo pra ver o replay. Opa, e assistia... Hoje você liga a televisão, a pessoa que tem um pay-per-view, mas você esperava domingo à noite mais pra ver na Cultura, na Gazeta ou na Bandeirantes? Quando tinha um clássico... Você lembra que a Globo nem ia ir pro futebol, não, né? Quando tinha um clássico, o Corinthians ganhava, era na Cultura pra ver o videotape. Certo. Mas agora, só pra terminar, gente, então... As coisas mudaram tanto. Hoje o cara que tem a possibilidade de ter uma TV a cabo e um pay-per-view, sim, é uma overdose de futebol que o cara, ele escolhe. E hoje, agora, nos tempos de hoje, além de todos os jogos que ele quer ver aqui do Campeonato Paulista, do Carioca, do Mineiro, do Baiano, o cara ainda vê Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Argentino, Campeonato Inglês. Português. O Campeonato... É verdade. Se bobear do Azerbaijão, daqui a pouco você vai ver na televisão. Eu sinceramente... Campeonato Russo. Eu não entendo, eu não consigo entender por que essa discussão de valores nas arenas novas. Porque desde que eu me conheço por gente, que eu frequento estádio, sempre teve uma diferença de valor. É lógico. Pô, a sociedade, ela é feita de classes. Você, é claro que antigamente... O RG, você é do tempo das castas. Entendeu? Antigamente, os valores eram diferentes, mas tudo a seu tempo. É. Então hoje o cara que tem a grana para pagar 400 pau, é lógico que ele não quer assistir jogo num lugar onde o outro tá pagando 30. Entendeu? A discussão é essa, o cara majorar o preço do ingresso popular. Não, mas isso é uma outra coisa, isso é uma discussão diferente. Eu queria pedir perdão, porque ontem eu falei uma bobagem gigante, até por força do hábito. Eu falei que Thor pertencia. Disseram que eu falei que Thor pertencia. Aí, tá vendo? Eu que sou louco. Mitologia nórdica. É. Viu? Pelo amor de Deus. Eu falei pra você, você não me ouviu, meu. Desculpa, viu? Você alertou ele, cara. O Tobias na hora falou nórdica. Eu sou mesmo. Finge que ele não existe. Eu fiquei me punindo. É bom pra ouvir o Tobias na próxima vez. Muito louco. Na verdade, o Tobias tomou. Inclusive, Sombra, cuidado com a mosca aí. Cuidado com o quê? Com a mosca. Mosca? É a mosca. É varejeira ou... Ela saiu lá do livro do Jumanji. A mosca. Ô, Calção, você tá muito doido. O Felipe Queiro. Quem errou? Kitagawa. O mano fala do preço do ingresso mais caro no clássico, que é injusto. Mas ele deve cobrar o aluguel na casa da praia mais caro no carnaval. Ai. Primeiro. Não franze a testa. Mais do que nunca. Você tá bravo, você tá tenso hoje. Você tá tenso. Super Maurício Borges, bicho. Eu vou mostrar que ele tá equivocado. Sua testa tá parecendo uma arquibancada. O que eu pago, por exemplo, pra passar a temporada carnaval, Réveillon, eu pago o mesmo valor no meio do ano. Eu alugo anual, não alugo por mês. Nossa. Mas pra pagar 100 pau no ingresso não dava. E o clube do show? Você é demagogo? Por que demagogo? Eu tô defendendo, beijo. Quando eu falo aqui, peraí. Você não vai me... Não, negativo. Que o negócio é o seguinte, quando eu venho aqui, defender uma tese, Sombra, eu não tô falando por mim, eu tô falando pelo povo. É, mas é verdade. Ele ajuda o povo. É verdade. Eu acho que é muito egoísmo. Não, eu tô falando sério aqui. Eu tô falando sério, muito sério. Não, eu tô falando sério. Eu quando venho aqui, Sombra, quando eu manifesto minha opinião aqui, é pensando em quem não pode também. No povo. É, eu não vou ser hipócrita, Sombra, e falar, por exemplo, hoje que eu não teria condições de pagar 100 reais no ingresso. Eu teria condições. Mas é que tá, eu quando eu venho me manifestar aqui, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa que não tem como. Mas é verdade, RG. Porque querendo ou não, cheio de burguesia na mídia que fala, não tô nem aí pra nada e vou jorrar no mundo inteiro, ninguém o cara já isso. Tá de saco cheio. Ninguém não, na mídia isso. Tem. Não, na mídia tem. Na mídia ninguém, tem. Opa, você sabe que tem. Você sabe que tem. É, você sabe que tem. Muitas pessoas. Você sabe que tem. Não tem, não. Fora do ar, te cito alguns exemplos. Ninguém humilha com a pessoa que não tem dinheiro. Ah, opa, fora do ar te cito alguns exemplos, mas eu não vou externar isso. Não acredito. O negócio é o seguinte, com relação aí, a minha posição aqui, Domênico Gato, eu acho que eu teria que ser muito egoísta. Eu tô falando sério, Sombra. Pra analisar só o meu ponto de vista. Beleza, hoje eu tô numa condição melhor, eu tenho condições de pagar? Se dane então quem não tem. Não é assim, gente, não é assim. Eu acho que o futebol é popular e os preços também precisam ser. Vamos o futebol, ainda o campo de futebol, é uma das poucas opções que o pobre ainda tem de lazer. É, mas o futebol já deixou de ser bonito, popular. Mano. Que frase bonita. Mas pena que os nossos elencos, quando são populares, a gente não gosta. É. O Rodrigo Augusto de Almeida. Nada mais justo quando você gasta com contratação e o estádio mais caro fica o ingresso. E cada jogo, evento, tem o seu preço, procura. Aliás, eu tenho uma opinião. Se você faz um evento e a conta não fecha, é melhor não fazer o evento. Lógico. O Jonas Cerqueira. Boa noite, amigão. Vocês são impagáveis. Aqui é o Jonas falando direto de Londrina. Chupamano, ele Paraná. Disse. O Leão Timão, amigões, esse assunto a respeito dos valores de ingressos é um assunto que sempre vai haver discussão. Vou dar um exemplo a vocês. Hoje aqui em Limeira, no Limeirão, vai jogar Inter de Limeira e Atibaia pelo Campeonato Paulista da A3 às 8 da noite. Os valores são arquibancadas R$20, cadeiras R$30. Imaginem o público pagante. Isso é inviável, vocês não acham? Wellington Xavier Alves. Mas eu acho que se Inter de Limeira e Atibaia tivessem ingresso a R$10, preço único, já tava caro. E também não ia, eu não acho que ia ter lotação máxima do estádio. Isso. O espetáculo é ruim. Então, o mandante é quem? É o Limeira, né? Aí você bota Limeira e Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Vai ver o preço do ingresso. O que esse ouvinte lá tinha falado negócio do aluguel, ele tem uma razão. Por exemplo, você vai alugar uma casa, por exemplo, num fim de semana, você vai viajar para um hotel no fim de semana normal, é um preço. Vai no Réveillon. Você vai no Réveillon, é outro preço. Você vai carnaval, é outro preço. Isso se mesmo que seja no litoral norte, que é muito caro, onde só tem burguês. Qualquer lugar. Como também no extremo do litoral sul, que é mais popular. Quanto eram os aluguéis na Copa do Mundo? Litoral norte já tá barato. Uma coisa que eu concordo, é que tudo nesse país se perdeu a noção dos valores. É o oportunismo. Pra tudo. É oportunismo. Não é pra tudo. Sabe? Quanto que era aluguel em Itaquera na Copa do Mundo? Vai ver agora. Não, mas não é isso, é tudo. As coisas perderam a noção, os valores perderam. Verdade. As pessoas falam às vezes em 200 mil reais, como você. Mas você tá falando que você tem. E dá R$50 no bolso. Não, mas principalmente você quando tem muita gente desviando o bilhões, né? Você vai encher o tanque do seu carro hoje? Veja o absurdo que é. Então, tá, isso eu concordo, que o Brasil perdeu a noção dos valores. Gastar 100 conto pra encher o tanque. Tá embaçado. Tá muito mais que 100. 100 conto. Mas... Olha que é 100 conto. Ele dele 100 conto, ele gasta no tanquinho de combustível da partida. Ah, lá na partida. Você pôr a água ali, mais caro, mano, que tá em falta. Então, vou te falar, tudo perdeu a noção. O cara não põe mais no posto. Vai mais água. Você pede, o cara não põe. Você tem toda a razão. Perdeu-se a noção. Não é ingresso de futebol. É qualquer tudo, coisa. Mas faz tempo, velho. Você vai sair pra jantar hoje num lugar normal? Você vai comer uma pizza hoje? Faz tempo. Tem um lugar que eu vou, que um dia eu chamei o garçom e falei, velho, você tem certeza que tá certo a conta? E antigamente você comia uma pizza? Ou antigamente você saia pra, com seus amigos depois da balada pra comer um x-salada? Vamos no x-salada que é uma coisa baratinha. Acabou esse tempo. Hoje você vai com a tua mulher e com teus filhos comer um x-salada? Cada um hambúrguer, uma batata frita, né? Que não tem álcool, que não tem sobremesa, tá certo? E pra comer um hambúrguer, que não é comigo, não é uma refeição. Quanto você gasta? E não precisa, e não precisa ir. Pede em casa. Na nossa época, lá ia no Jotas comer, ia nos jogar. Pô, um x-salada é o que o dinheiro dá. Mas aquilo que a gente tava, uma relação. Mas bem, já aquilo que a gente tava contando. A pizza agora não era um jantar, uma refeição barata antigamente? Sempre foi. Vai comer uma pizza hoje quando você paga com a pizza. Mas meu bairro custa 90 conto. Mas na época. Lá perto de casa é R$19,90. Mas na época. Ah, para, meu. Você já pediu. R$19,90. Você já pediu. Vou tirar a foto você e vou mandar pra você. Mentira, que você pediu. Só se for de padaria. Só se for de padaria. Vila Maria, pode ser sim. Vila Maria. Vila Maria. Perto da tua Maria, casa não tem pizza barata? Tem pizza. Mas você não pede. Mas acho que tem esse idiota, acho que pizza tem que custar tudo 100 reais. Mas você não pede, você não pede, mano. Vai lá perto de Itaquera, ver quanto que é a pizza. 15 conto, filho. Mas é aquele queijo mesmo. Mas não importa. É igual. Você não vai morrer de fome. Eu não tô falando de delivery, pizza de bairro. Aqui eu peço 90 conto. O Malufinho. O Maurício tá defendendo a pizza do povo. Ele tá defendendo a pizza do povo, pô. Na Riviera, onde no ele come governo a pizza dele, eu acho que não é. R$19,90 deve ser a água do Malufinho. Na época que vocês estavam fugindo do Egito lá, mano, a pizza de R$19,90 aí, mano, vocês iam fazer a festa lá, tá? Então não cospe no bagulho, mano. Tinha que cortar pra aperitivo, mano. Temos, já falei, temos o novo integrante está no Eu só me apresento o novo integrante do Malufinho. Nesse momento aqui que nós estamos trazendo as mensagens de aplicativo, mensagem do Vinícius Bertolo. Eu não cresci com o meu pai, nunca fui ao estádio e sou tão fanático pelo Timão quanto o Mano. Não concordo com esse ouvinte que entrou no ar. O que vão fazer as crianças não gostarem de futebol? O que vai fazer as crianças não gostarem de futebol são as humilhações que o Brasil sofreu na Copa e esses campeonatos horríveis que temos por aqui. Verdade. Nenhum moleque vai deixar de estádio porque o Brasil tomou 7-1. Ah, não vai, mas... Não é porque moleque torce pelo time e não pela seleção. Zero. Não, mas isso vai meio que causando, talvez, uma falta de tesão no torcedor. O cara vai querendo meio que uma antipatia, o cara queria um bode. Contra a seleção, não contra o futebol. Esse 7-1... futebol também. Esse 7-1 queimou o filme dos jogadores de futebol lá fora. Eu só mandar um beijo rapidinho pra Pietra Sombra e pro Pedrão, que estão na frente do estádio do Corinthians, ali aguardando pra poder entrar e ouvindo o estádio 97. Valeu, Pietra, um beijão, viu? É nóis, Pedrão. Você não fez a barba ainda hoje, mano? Não, ainda não. Então vai fazer agora. Opa, é isso aí, mano. O negócio é o seguinte, mano. Fazer a barba ainda eu consigo. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele. Você que tá com essa pele aí parecendo aí um pé de arara, velho. Nossa senhora, toda ressecada, trincada, que nojo, velho. Ô, se liga, hein, amigão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão, tá certo? Pro lado, empinado, aquela franja bonita. É isso aí, amigão. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, vamos ao telefone 3284-7097, oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. E não. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha o Asdrobal, mano. Rapaz, Dodó. Vamos lá. Alô. Alô. Quem fala? É o Vitor. Vitor ou Victor? Vitor. Tem o C, né? Domênico. Seu C. Ah, graças a Deus, eu tenho amigos que ouvem o programa e me sim. prestigiam. Que aconteceu? Obrigado, Rubinho. Mandou o cardápio. Rubinho, camarada meu aí, ó. Mas é verdade. Domênico Gato, veja. Promoção pizzas, de segunda a quinta, né? A partir de 19,99. É. Mas tem que retirar no balcão. Tem azeitona. Tudo bem, retira no balcão. Ah, eu não tem vou sair não de casa, bagulho. Vai. Só uma pergunta. Tem ou não tem? Acabou de passar na frente da pizza. É verdade, não passou. Mas você vai sair de casa pra buscar pizza. Aí, ó, tá aí, tá aí. Eu falei pro mano, eu acho que tem. Óbvio que tem. Mas essa aqui, Benjamin, tira, ó, printa e põe no teu Instagram. É aquele queijo. Então, você vai. Então, Taizinha, vai com a Taizinha sexta. Não é de búfala a mussarela. Essa tem que retirar no balcão. Não é de búfala, mas ninguém morre. Essa pizza é de mussarela. Essa é parecida por um seringueiro. É lógico. Não. A mussarela é aquela, parece um estilingue. Pizza de mussarela. Ainda tem, ó, pra acompanhar. Coloca no estilingue, ó, pra acompanhar aqui, ó, temos porções de frango, batata e açaí, Motinha. E tudo, ué. Para, mano. E aqui no quadro lá de ouro é 70 conto a mussarela. Faz com o quê? Aí, ó. Maisena. Olha o grafite na pizzaria ali atrás. Ó. É, que o grafiteiro. Romero Brito. Cara, muito bonito, muito bonito. É. Olha, que legal. Então, mas esse é o metrô seguinte, dos Estados Unidos. Que vale... Existe, olha, existe. Vamos fazer uma promoção. Rubinho, valeu. O Jorge Carmelo, com a falar energia, agora isso aí. Alegria da cidade, podia levar um casal para jantar nessa pizzaria. Pizza, mas eu acho que ela é muito de elite, né? Muito. Mas R$19,90, cara. Tá me saindo pior que a encomenda, hein? Carmelo, R$19,90. Pode fazer uma parceria. Pega o telefone dele pra gente, mano. Parceria. Opa. Vamos passar aqui, Carmelo, vou passar. E o bom que a pizza é com borda, né? É a borda atrás, porque toda pizza vem borda. E tem uma promoção rapidinho, só pra passar aqui, Sombra. Em parceria com o RG, ele ajudou a gente. A gente vai começar agora a ajudar as pessoas a falar em inglês. Sabia disso? Não é mesmo, Carmelo? Tem um curso de inglês aqui, da Energia Alegria da Cidade. É o Edmilson que vai dar, Carmelo? Ah, então, vou chegar lá. Você vai ver o Edmilson, ele sabe falar muito bem inglês. Ele aprendeu outro dia o verbo to be, ele tá super afinado agora. E é o seguinte, o curso de inglês aqui, a mecânica da promoção, a gente ainda vai decidir quem que vai ganhar essa promoção, tá bom? Mas é o seguinte, o curso rápido de inglês no Metro School. Metro School. Você sabe que tem um curso desse aí do Metro School? Tem. Que foi anunciado que tem uma filial dessa aí? Tem. O André Matalon. Tem mesmo? O André Matalon, é verdade. Então vamos botar ele com a gente aqui. Ele tem um cursinho desses que faz, acho que é R$9,90 mensalidade. Ele não trabalha mais com música? É tudo isso, ele não trabalha mais com música? Ah, não dá, né, cara? Não dá. Diz que não dava dinheiro. Era mal remunerado. E o curso é... Diz que os caras da Time for Fun acabaram com ele. E o falar pro André Matalon, ele tá ouvindo aí? Matalon. Mas trouxe show bom pra caramba, hein? É um grande beijo pro Matalon, né? Mas que o sonho dele é trabalhar numa grande empresa. É Matalon, é isso? É, Matalon. Matalon, grande beijo pra ele. André Matalon. E tem o Maurício também, o Maurício Matalon. Mas esse é outro. Pra todo mundo aí, Matalon. Mas a família toda é rica. Olha, eu nunca mandei um beijo pra esse, viu? Eu só mando pra Neuzi Cré do Barro de Pimentas. Agora, pra Ricardo Mansur da cidade de Jardim, eu não mando. Nunca mandei um beijo desse. Não, infelizmente não. Olha só, então é o seguinte. Zé Constantino não tem. Pra Benjamin lá de Janópolis, essas coisas não tem como a gente mandar. Mas olha só. Janópolis, é Higiê. Tá vendo? Nunca falei esse bairro, nunca passei perto, mas agora é Higienópolis. É o seguinte. Metro School é a melhor escola de inglês do Brasil, tá bom? A gente, porque como é que funciona, Sombra? A gente vai te dar a passagem de metrô. Aí você vai aprendendo inglês com a voz do metrô. Olha que legal. Porque nem agora... no museu, né? Quando você vai no museu, exatamente. Você vê um fone e exatamente. Tal, você vai escutando. Agora no metrô, a voz do metrô também fala inglês. A voz, aquela que anuncia. Exato. Então você estação. Aprende, a mas gente como vai... é um aviso em inglês no metrô? Então, a primeira apostila nossa chama-se Access the Subway Line to Green. O que é? A primeira apostila chama-se Access Subline to Green. Ai, ai, ai. E aí depois de um dia que você passar praticando, né? Porque você pode pegar. Mas você não pode RG, o legal da promoção é que você não precisa pegar a passagem e sair do metrô. Você pode ir e voltar quando você quiser, né? Você vai aprender, até o final da linha, só você não sair do metrô. Aprender. Você vai indo e voltando. E a segunda apostila se chama Access the Sublines Yellow. Na meu primeira, Deus Access the Sublime to Green. É uma pra linha verde e outra pra linha verde. Exatamente. E olha só, o mais bacana é que qualquer probleminha que você tiver, a Edneia vai estar do seu ladinho explicando, porque ela não sabe falar inglês, mas ela tá acostumada com o metrô. Então qualquer dúvida, ela fala com você. E o Edmilson? O Edmilson, olha, eu vou te falar uma coisa, Benito. Tá tarefado, hein? O Edmilson. Eu sou fã do Edmilson, ele tá no intermediário já. Então ele não poderia. Isso aí é pra quem tá começando o curso. Mas a Edneia, ela vai no, naquele vagão rosa, é isso? Tem vagão rosa? Não, acho que não, tem, Edneia, não tem. Ainda não tem. É uma ideia. É uma ideia. Ela... Isso vai dar uma confusão. A Edneia tá não gosta de ir metrô vazio, que ela não tá acostumada. Ela gosta de ir metrô cheio. É, então, em trem. Então ela gosta de ir metrô bem cheio. Ela se sente muito em casa, né? Uhum. Então essa promoção, Sombra, eu vou pensar na mecânica depois. O RG deu uma boa ideia hoje. Obrigado, viu, RG? Imagina, estamos aqui sempre para colaborar. A rádio gente igual você. O ouvinte faz a rádio. De espanhol, porque ele vai viajar, ele precisa treinar. Pode pensar, mas o metrô não tá falando espanhol, né? Ainda não, só inglês. A gente pode sugerir isso aí, vamos ver se a gente consegue, tá bom, gente? Sensacional, obrigado, Carmelo, viu? Uma promoção rapidinha aqui pra vocês, mas, beijo, olha, no coração. Estamos com o Vitor no ar, hein? Ah, tá aí? Tá. É, o Vitor tá aí, ó. Mentira. Ah, tem o Vitor. Mas da onde? Mas o Vitor tava aí, já. Que hora que ele entrou? Ele já falou o bairro? Não, falou só o nome. Vitor do quê, Vitor? Vitor Gomes de Ferreira, Borges. Gomes de Ferreira, Borges. Continua. É da família? Não, não. É parente. Vamos, vai que ele mora na Vila Maria. É político também? Político? Não, não. É, porque o mano é político, né? Quantos anos você tem, meu velho? Mano, Maluf e Borges. Tem 20 anos. 2.0 RG hoje. Tem dado ser filho do mano, que amanhã é aniversário do mano, hein? Hoje, amanhã, né? É, amanhã. Hoje começa uma situação que não pode terminar como aconteceu, viu, Domênico? Como assim, RG? Corinthians na Libertadores. Ah. Terminar em Vitor. Entendeu? Ah, sensacional! Entendeu? Tem que perder logo hoje, para não ser Victor. Pode, né? Pode terminar em Vitor. Já, né? Entendi, já entendi. Boa, é, mas salvou. 2012 terminou em Vitor, né? Big Brother Brasil, RG. Deus, força. Deus, ninguém assiste. Tá ruim mesmo. Ruim a coisa, hein? A audiência tá terminando. Meu Deus. Ô, meu velho, e o bairro, hein? Bairro aqui, Estrada das Rosas. Quero ver se o RG sabe. O RG não sabe, quem tem que saber é o GPS mesmo. Ah, qual que é o nome do bairro que ninguém ouviu? Estrada das Rosas. Estrada São José das Rosas? Estrada das Rosas. Estrada das Rosas. Abre a boca pra falar, não consigo entender uma vírgula. Ele tá morrendo. Pega o cotovelo, porra. Pega o cotovelo. Até agora não ouvi. Eu não ouvi o nome, qual que é o nome do bairro? É, Estrada das Rosas. Se é que eu conheço, é Zona Oeste. Ele falou. Caminho ali perto ali, até do Rio Pequeno, aquela região ali. É, ele falou. Não é, falou não. Falou sim. Falou não. Não dá nem pra ouvir o que ele seu fala. Seu louco. Ah, é. Seu louco. Então falei, lá pra... Rio Pequeno passando ali, tá lá. Caraca. E o time, brother? O time é Corinthians. Nossa, ah, Coringão. Mano. Coringão. Se o Corinthians entrar com essa sua empolgação... Ô, amigão. É Corinthians. Opa. Hoje o Coringão estreia na Libertadores, hein, cara? Estreia Corinthians e Once Caldas. Então, tem um monte de gente secando aí, mas eu acho que o Corinthians passa de fase sim, né? Mas quem tá secando o Corinthians? Não, mas eu também acho, cara. O time do Corinthians aí, eu tenho uma grande confiança. Esse time do Corinthians aí vai dar o que falar esse ano, principalmente quando os reforços que vieram tiverem todos aptos aí pra jogar, como é o caso do Christian, como é o caso do Steven Mendonça também. Enfim, eu acho que o time do Corinthians aí é um time embaçado. E quer dizer por si que hoje o Magic Jadson vai comandar o Corinthians hoje. É um time a ser temido, cara. Ei. Ô, mano, oi, tem uma notícia aí, mano, pra você e pro ouvinte. É o seguinte, o Shadong Dong lá, do Wagner Love... Soletri, Shadong Dong. O Long Dong era chinês, ô, Moto? Não. Ele morreu há muitos anos, já. É, ah, é ele que tinha uma... Ele tinha uma lapa grande, menina? Ele. Era árabe. Não, é mesmo? Americano. Eu queria me enforcar na lapa dele. Ele era... Ó, aquilo lá era a lapa, hein? É mesmo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas subia aquilo? O Long Dong morreu muito. O Kid Bengala não sai nem na foto perto dele. Ah, é? Você já provou dos dois? Que delícia! Então, o Shadong Dong aí... O Kid Bengala é nanico, né, mano? É. Então, o Shadong Dong anunciou a rescisão de contrato do Wagner Love, viu? Mas você acha que o Wagner Love vai dar certo no Corinthians ou vai fazer igual a porcaria lá? Então, eu gosto do Wagner Love. Ele tá mó bravo. É, o grande problema aí da contratação do Wagner Love é o seguinte... Ó, só uma informação, desculpa. O Long Dong era inglês, não era americano. Ah, inglês, era. Com relação ao Wagner Love aí, Motinha, o problema é o seguinte... ele ganhava um salário de R$1 milhão por mês. É. Se o clube chinês rescindiu o vínculo com ele, possivelmente o clube chinês vai ter que indenizar o Wagner Love, pelo menos com metade do que ele tinha para receber ainda nesse um ano de contrato restante. Certo. O Corinthians está tentando viabilizar o empréstimo, ou seja, o clube chinês pagava a metade, o Corinthians pagaria a metade, para que o clube chinês não fosse obrigado a pagar tudo à vista. E com isso você viabilizaria a vinda do jogador para o Brasil. Acredito eu que agora que houve o rompimento do vínculo, a menos que o Wagner Love queira abrir mão de 50% do que ele ganha para jogar aqui no futebol brasileiro, vai ser muito difícil que ele retorne. Quem que vai pagar? Então, se ele abrir mão, por exemplo, de ganhar R$500 mil, 500 mil reais é o teto do Corinthians, tá certo? Tem muitos jogadores ali que ganham isso. O Emerson Sheik, agora o Guerreiro, o Christian acho que tá ganhando isso, o Elias talvez ganhe isso, enfim. Tem jogadores ali no elenco que ganham. Se o Wagner Love abdicar de ganhar os outros 500 que ele tinha direito na China, tudo bem, pode ser que ele retorne. Agora, se o cara quiser voltar pro Brasil ganhando o salário que ele tinha na China, lá, possivelmente eu acho que ele não vai voltar, não. É o mesmo caso que ele consegue fechar por lá, por um outro time, mano? Ah, difícil, né, Motinha? Difícil. O Wagner Love, se ele tivesse, por exemplo, em evidência, tá certo? Se fosse um jogador que tivesse jogando bem no futebol brasileiro, se fosse um jogador que tivesse passado recentemente pela seleção e fez sucesso, coisa que ele fez, quando ele vestiu a camisa da seleção brasileira, foi bem. Mas atualmente ele não vinha sendo convocado, nem pra amistosos. Então, querendo ou não, é um jogador que hoje já tá em decadência. Mas, mano, posso falar? Ele não acho que os chineses aí façam uma nova proposta pra ele, não. Com a idade Eu também. Ó, com a idade que ele tem, o Tardelli tá indo embora. Se ele vier pra um time brasileiro e começar a fazer gol, o Dunga chama ele. Porque ele é bom jogador. Duvido. Chama, mano. Já foi o tempo. O Tardelli tá saindo fora. Tá com quantos anos o Wagner Love? 30? Oh, Copa América esse ano? Pô, tá de brincadeira. Parece que o Wagner Love na seleção. O Tardelli foi embora. Se ele vier aqui jogar bem, esquece. Se ele jogar bem, Sombra, não acho. Quantos anos ele tem, gente? Mas o Love tá gordo, hein, mano? Ah, isso é, mas ele pode emagrecer. Olha, o Wagner Love não é perfil de jogador que o Dunga gosta. Primeiro que o Dunga gosta de nego disciplinado. O Wagner Love nunca foi um cara que pode se dizer o seguinte: olha, o extra-campo dele é uma maravilha. Mas o Wagner, então, Love, torcedor... Love nunca teve escândalo. Mas o Wagner Love nunca teve problema de chegar atrasado. Só na base, né? Acho. Na base ele teve problema com a mulher. Na base, mas você, ele ganhou o nome de Love, né? Não, mas você nunca ouviu o Wagner Love ter tido algum problema. Rapaz, quer falar, gente? Ó, não, fala aí, amigo. Tem. Ô, mano, e na sua opinião, você acha que o Emerson Sheik, ele vai jogar aquele futebol que ele jogava antes ou ele tá sem clima no Corinthians? Ó, pra falar a verdade, cara, é muito difícil você conseguir motivar um jogador que já ganhou tudo que o Sheik ganhou. É. Tá certo? O Sheik, quando ele saiu em 2013 ali pra ir pro Botafogo, enfim, ele não deixou lá grandes saudades, não. Pra falar a verdade, o Sheik, depois que ele ganhou a Libertadores, o segundo semestre dele no Corinthians aí não foi mais a mesma coisa. Em 2013 ele não deixou saudades. Eu espero e torço pra que a gente veja novamente aquele Emerson que jogou em 2012. Mas eu acho que é muito cedo ainda pra gente falar. Nos primeiros jogos ele correu, ele se dedicou, ele foi um dos melhores em campo. Mas, sinceramente, não dá pra cravar que o Sheik vai jogar o que ele jogou em 2012, não. Até pela idade, né? E quem tá mais, assim, na vaga dele, se ele bobear? Ó, cara, eu acho que é o Malcom. O Malcom, ano passado, do Campeonato Brasileiro, ele foi bem. O Corinthians, ele contratou o Steven Mendonça também, que é um jogador que, quando entrou, é um jogador rápido, principalmente pra puxar contra-ataque no segundo tempo. Eu acho que nessa posição, o Corinthians, ele tem boas opções. Tem o Luciano, que não é um grande jogador, não é uma grande referência. Fez alguns golzinhos no começo. É, mas é um cara aí que de vez em quando ele entra e dá sorte. É. Nessa posição... Dá Corinthians... sorte é boa. Não, mas é verdade. Que naquele jogo, se eu não me engano, foi contra o Goiás, cara, que ele entrou e mudou a história do jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando aqui na Arena. 5-2, se eu não me engano. Sim. Né? O Corinthians tava perdendo e o Luciano já fez. Mas isso aí era o Romarinho. Ah. Romarinho que era mano, eu espero. Ó, posso falar uma coisa rapidinho? Falaram no meu nome. Ele tá na concentração. Não, eu espero que esse ano a equipe do Corinthians fique embalada. Entendeu? Como assim? Embalada. Não, fique embalada mesmo. Embalada poder... de entrar pra ganhar. Não, balada. Que tem as negócios de energético, camarote. Não, mas ajudar o time. Não, eu espero que ela fique embalada. Você gosta de bebida que pisca? Eu gosto daquela que pisca, champanhe. Eu falei, aquele negócio da preleção do Zé Roberto, pra mim, pôr um monte de mulher pelada lá, bate no peito dela e fala, você é gostosa pra caramba. É gostosa pra caramba. E o selinho? Essa teta é grande. Essa teta... Pô, é isso. Ô, isso aí tem incentivar jogador, pô. Você dá selinho pra incentivar? Ah. Vai pra cá, mas você tá em campo, hein, Sheik? Tá, vou jogar hoje. E vai fazer gol. Tô empolgado hoje, vou fazer gol e, ó, Edu, levantar a camisa da matada. Vai hoje ou não, cara? Não entendi. O Edu da Senna, ele vai... Solétrico da Senna. Vai ir pro campo hoje ou não? Ele vai, ele tá... Inicialmente, ele tá, não. Olha, eu achei que ele ia. Ele vai no banco, ele vai pro banco. Eu achei que ele ia pro jogo. Tá no banco. O Felipe é o titular, mas ele tá no banco. E ele pode entrar algum meio tempo aí. Onde tá o Edu da Senna? Mas ele já foi inscrito, né, na Libertadores. Sim, não, o Edu mas tá inscrito. Pode ser, ele já tem condições de jogo. Acho que hoje. Mas ele não tem ritmo, né? Vai pro jogo? É. Mas ele sai titular? Não, titular não, Felipe. Onde vai estar o Edu Dracena? No banco. Trouxa. Mas, ó, amigão, se você fosse o Tite hoje, tá certo? Sabendo que o Edu Dracena só consegue jogar um tempo, 45 minutos. Ah, né? E tendo o zagueiro Felipe, que a torcida não confia muito, você faria o quê? Eu arriscaria o Edu Dracena. É mesmo? Edu Dracena. Dá umas mancadas terríveis. E tem que ter um tem que ser esses dois, tem que escalar outro, né? Mas não. Esse Felipe aí, a torcida odeia ele, porque ele deixa muito a desejar. Eu também acho. Tecnicamente, o Edu Dracena é melhor que ele, mas eu acho que na parte física, o Felipe deve estar mais avançado que o Edu. Na parte física, eu colocaria o Felipe. Na parte técnica, você é melhor que o Felipe. Na parte física, você é melhor que o Edu Dracena, mano. Então, mas é que tá o Portuga. Eu acho arriscado colocar o Edu Dracena, porque o Edu Dracena, volta a falar aqui. No Santos, ele tava numa outra condição, tá certo? Ele tava vendo se colocava o Santos no pau ou não. Tava sem receber salários, ele devia estar correndo ao redor do gramado só. Escuta, ele chegou aqui bem abaixo do que os outros já tinham de condicionamento no Corinthians. Ele, na primeira semana, quando ele tava treinando ali também, ele sofreu um entorse no tornozelo. Edu Dracena é jogador de sobra. Se ele pegar um cara rápido na frente dele, mano, o cara vai parar dentro do gol. Não é jogo pra ele. Edu Dracena tá velho. Ô, Alex Fernando. Alex Fernando. Mas quando ele tiver 100%, ele vai ser o titular, certo? Alex Fernando. Vitor. Eu sou o Vitor. Não, é o Gago, ele tá usando outro nome. Não, a gente descobriu aqui a fraude. Como que é fraude? É, porque ele ligou outro dia com outro nome e agora ele tá falando outro. Aí me falaram aqui, é o Gago, é o Gago. Ele é o Gago, é? Mas por que você tá omitindo o seu nome, Vitor Alex Fernando? Você tem alguma coisa? Não, eu sou o Vitor, o Alex, ele é meu irmão. Ah, seu irmão. Sua acusação infundada. Oh, é o mesmo, tá vendo? Ah, é? Me diz uma coisa. Você tá fugitivo? Se você trouxer o seu irmão com RG aqui, os dois ganham camiseta e boné. Não. Mas aquele da chuva, lembra? Que falou que não saía da chuva. A RG já tá aqui. Era vagabundo que não trabalhava. É. É isso mesmo. Mas ô, Vitor, olha lá. Que feio, pera, que feio. Mentindo no programa. Pô, você tem alguma coisa a ver com o Petrolão, cheiro do PT? Porra, eu pensei que era só moto que inventava coisa, cara. Não adianta, o bar descobre tudo, mano. É que eu ia arrumar emprego pra ele pra testar a rede lá no meu amigo. Fabrica a rede lá, lembra? Falou em emprego, ele não quer saber de trabalho, não. E você já arrumou um emprego, Alex? Não, eu sou o Vitor, o meu irmão. Ele. Tô letra, Vitor. Só dá mancada. É. Meu irmão, ele dá umas mancadas graves. Quantos anos tem seu irmão? É gêmeos que nem. Ele tem 30 anos, ele escuta todo dia energia. E você tem quanto? O que ele faz da vida? Meu irmão, ele fica jogando baralho. Fica jogando você tá contando a história, tá inventando. Bom, mas será que é a mesma história do Mano e o Marcão? E você e trabalha em quê? O Alex Fernando e o Vitor. Mas você trabalha onde? Qual? Sim, eu trabalho aqui no mercado perto de casa. No mercado? É, você rateou, hein? Mas o que você faz no mercado, velho? Ah, eu sou ajudante geral lá, rapaz. Ô, amigo, de vez em quando, por exemplo, você pega ali um pacote que abriu, você pega uma bolachinha ou não? Ah, mano, de vez em quando, mas... Tô letrando de vez em quando. Isso aí, é melhor pegar o dinheiro e sacar. Falar assim, o dinheiro, bolachinha não compensa não, meu. Mas você também era gago que nem seu irmão? Ah, mano, a família aqui inteira é quase gaga, né? Toda a família? Como é que pode toda a família ser gaga? Os caras começam a dar Feliz Natal e termina no Ano Novo, velho. Quando começa a ter uma briga, quando tem uma briga, como é que faz? O meu irmão, ele foi conhecer uma mina, ficou meia hora, a mina foi embora. E a outra mina, ele foi conhecer a mina, ele deu uma narigada na mina, meu. Meu nariz é grande? Eu não sei o que ele fez, ele foi dar um beijinho, deu uma narigada na mina. Olha, o Corinthians vai... O Pato perdeu o gol sem goleiro, Sombra. Quem? O Pato driblou o goleiro, estou pra fora. O Pato às vezes perde uns gols. Ele foi meio Maicon Leite agora. Ô, Alex Fernando Vitor. Não, eu sou o Vitor, meu. Mas você também é deficiente visual, que é seu irmão? Não, meu irmão, ele é deficiente visual porque ele apontou muito, né, meu? Aí era pra ele usar óculos. Ele não usou, ele foi cabeça dura. Ah, ele é cabeça dura. Eu também sou cabeça dura. Então teu irmão é tipo o Mano e o Maurício, né? O Mano, o Maurício e o Marcão. É. Não, meu irmão, ele era pra ter tudo na vida, né, mas... Perdeu a visão, infelizmente, e não teve tempo pra fazer. O Alex Fernando Vitor. Papo de louco. Me diz uma coisa. Seu irmão é deficiente visual? Olha lá, casal, essa é pra você, Tobias. Olá. Tem um tratamento bom lá, Grisco. Tobias tá aí pra te explicar. Tobias, se teu irmão é deficiente visual, como é que ele joga baralho? Ah, mas ele jogava, né? Ele joga baralho com braille. Não, braille ele joga. Baralho em braille dele. Não pode? Tem. Será? Tem. Ele falou que fica no bar. Será que o barzinho lá dos caras tem o braille? Mas ele leva o baralho dele. Qual é o problema? Bar high-tech. Eu já conheci pistola com braille. Sabia, Bota? Pistola com braille? Já. Alex Fernando Gomes Ferreira, gago. Ligou dia 28/1/15, 30 anos, mas, palmeirense. Olha, o Vitor, o Alex Fernando, você que tá falando com a gente. Mas ele é corintiano. Pela ligação. Mas esse é corintiano. E o outro é palmeirense. Ele gente, às vezes, mano, o cara tem uma dupla personalidade. De manhã uma coisa. Eu nem falo com ele muito. Eu e ele é pouca ideia. Pouca ideia. É, tá vendo? Mas vocês dois gostam do estádio, é isso? Então, eu escuto o estádio aqui de boa, entra pro Ibo, e ele escuta o Vasco. Tá certo. Nós não troca ideia. Tem dois, meu. Como é que pode? Mas, ó, não é porque é parente que... Pô, a história é sensacional. Não, eu não brigava muito. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha o quê? Eu tinha um ano, dois anos de idade, aí... Nós brigava muito. Eu pô, essa história é sensacional. Bom, Vitor. Tem que trazer os dois. Espero que você seja o Vitor mesmo. Ah, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Tudo de bom. Falou. Deixa eu fazer o mexer? Beijo. Faça. Colete mexer, mexer. Só a Malvaninha Bozano me oferece um barbear fenomenal. É. Ganhou o kit Bozano. Mas ele vai vir ou não? Eu vou aí amanhã. Agora, o meu irmão, eu acho que ele nem foi aí, meu. Porque ele pega os prêmios dele, não fala se pegou, não fala o que ganhou. Se você trouxer teu irmão, o Motinha vai dar um selinho nos dois. Ah, um selinho não, meu. Não, eu sou homem. Motinha ele também. Pegou, ele gostava eu de pegar umas negonas, mano. Ele gosta? Ai, que delícia. Então negona. Fala pra mim aqui, menino. Vou estar aqui amanhã. O bagulho dele é negona. Se tiver negona aí, meu... Faz um filho nessa negra! Vem sem dó, pode vir. Eu não tenho medo de pistola, não, menino. Dá pra nascer um homem que me põe medo com uma pistola. Eu já vi pistola em braille, pistola napolitana. Você gosta de pegar na bengala? O que é pistola napolitana? São três cores. E aquela bengala? E na bengala, você gosta? Como é que é a bengala? A bengala do Ceguinho. Eu gosto. Ai, ai, ai. Fala, velhinho. Fala, velho. Quem falou que ele não enxerga? Quem puxou a capivara dele? Ele falou. Ele falou? É, ele falou que é cego. Quando ele liga na rádio aí, mano, ele já ligou pro Silvio. No ligou pro Silvio. De manhã? Aí falou que andava, catava a mina, andava pra todo lugar, né? Jesus, hein? Eu paro de frequentar o grupo sério, hein? E ele falou que se chover, ele tá fora, ele não sai de casa, falou velho. Falou mesmo. Então, qualquer garoinha, ele não ia trabalhar não, meu. É verdade. Tá certo. Qual é em garoinha? Ô, Tobias, onde você vai passar o carnaval? É, eu não vou, não. Por quê? Não, ele falou. Ah, o Tobias não vai? Tá não, bravo não hoje. Eu não vou com ele. Por quê? É que ele vai com a turminha, eu não consigo entrar na portinha. Ele vai passar, é verdade. Vai passar com o Tom e Jerry. Tom e Jerry? É, eu não consigo entrar na portinha. Mas tem que se derrubar. O Jerry entra, você entra. Eu sim, mas o Jerry, mas eu sou bem maior que o Jerry. É? Uns 20 centímetros maior que ele. 20? Ô, Tobias. Mas por que o Sombra não fala com ele? Só você, meu. O Tobias acha que só você gosta. O Domênico não volta, ele feiras não fala. Pode mas falar, não é que eu não falo. Não, tá bom. Eu até gostaria de falar com o Tobias, mas eu nunca vejo ele. Essa história tá me irritando já, meu. Eu falo com ele que você não percebeu. O Domênico tava de férias. Conta pro Domênico quando o Tobias teve um problema no pulmãozinho. Eu fiz massagenzinha nele. Massagenzinha. Ele não consegue cantar muito tempinho porque ele tem um pulmãozinho pequeno. Tadinho. Aí eu peguei com o mindinho, bem na pontinha. Aí vai subindo o dedinho um pouquinho. Machuca se nesse... for. É. Aí ele, depois ele fez assim. Oh. Ele fez? É. Quando já tá... E aí? Quando... Não, já tava bem. Aí ele vai. Aí ele melhorou, cantar. Melhorou. Aí ele deu uma melhoradinha. Ô, mano. Oi. Ó o outro. Mas quem falou aí que o Vitor é o Alex, e o Alex é o Galo, como é que foi aí? Foi eu que falei, ô. Ô, Mota. Não, foi eu que percebi. Só um minuto. Não, porque eu tava de férias, aí eu fiquei sabendo, Sombra. É, diga. Que momento. E teve, porque eu gosto muito de rap, né? Eu gosto de rap, música black e tal. É nóis. E o Tobias fez um rap aí, como é que é esse rap do Tobias? Ah, é sensacional. É bom? Tobias é sensacional. Não, o Tobias, na verdade não foi, foi o Jazz e Nádia. Quem? Guess. Não, teve o reggae. Ah, o teve jazz, o samba enredo. Mas como é que é? O rap não teve ainda. Não, o rap pra semana que vem. Semana que vem. Ah, então quando tiver o rap. Você acha, que até o final, você acha que até o final do ano o Tobias lançou um CD? Não, com certeza. É, eu já falei com o Ray Charles. E o reggae? Como é que é o reggae? Charles morreu. Mas o Ray Charles tá morto. Hã? Tá morto. Não, desculpa, era o Tim Maia. Morreu? Não, também morreu. Eu falei com o Tim Maia. Quem falou? É nada, vi ele na Globo outro dia. Não, aqui não. Tava lá. Mas qual é que é o reggae? Reggae. Ah, você quer que eu cante o reggae? Reggae. É que o Bota tava aqui com a musiquinha aqui. Peraí, deixa que musiquinha. Afina, como é, você faz vamos a afinação na gargantinha? Qual que vocês querem? É o reggae. Não, quero. O jazz e na. Pode ser. Não. Ah, o reggae ou o jazz? Não, o reggae porque o mano gosta de reggae também. Tem, opa, vamos lá. Tobias, pode ser, mano. O Tobias, você afina a gargantinha? É. Pera aí. Ô, Miguel, pera aí que o Tobias vai cantar pra você. Pera aí. Pera aí, Alex Fernando. Qual que vocês querem? O reggae? Reggae. Ah, então esse aqui é amigo pra vida inteira. Vamos lá. Ô, homem glicério, fica quietinho. Deixa eu ver. Homem glicério? Tá bom, vamos lá. Papá, papá, papá, obá. Compramos um baixo novo. Papá, obá. Papá, obá. Papá, papá, papá, papá. Tobias, papá. Amigo pra vida inteira. Papá, papá. Papo, alma companheira. Ouviu? Mudou, né? Mudou, eu percebi. Papo, papo. Quase o irmão. Legalzão. Agora com vocês a participação do MC do Edicida. Acho que é essa parte que ele falou. Fala aí, MC do Edicida. Eu tô aqui na contramão com o Tobias e também com o Casão. E sendo indiferente nesse mundo descrente de muita gente saliente que se passa por inocente. Acredite, eu fico aqui, mas podia ir pra lá de balalaica. Eu vou pra Jamaica e assim eu vou por esse mundão, se liga na ideia. Tobias e Casão. Tobias, papá, papá. Eu tô, Bias, papá, papá. Que é isso? Papá. É o novo baixo, peraí. Ah, tá. Papá. Uma parceria pra toda hora. Bapá, bapá, vamos embora. Bapá, bapá, pra curtir a vida. Bapá, bapá, bapá, bapá. Eu tô. Everybody stay with me, eu tô. Nossa, tá ficando chique agora, hein? Obrigado, Sobra, só você foi. Bia. Tem esse final aí, gostei desse final. Gostou? É o game baixo lá do Leão de Nárnia. Ah, entendi. Ele deu pra gente o baixo. Do Leão de Nárnia. O Aslan. E o Gandalf também. O Aslan, o nome do Leão. Olha o Tobias! Obrigado, meu amigo. Beijo, dá um beijo na família. Tobias é uma das maiores revelações da história da música brasileira. A mãe do Tobias te mandou um beijo, viu, Sombra? Quem? A mãe do Tobias. A mãe do Tobias? Qual é o nome da mãe do Tobias? Eu não conheço a mãe do Tobias. Ela chama Tobias também. Tobias. Tudo Tobias, dona Tobias. É gostou, Tobias. Velhinha do Tobias? Foi da hora, mano. Que faz o back? Manda bem, que né? Faz o back? Tchau, Vitor. Um abraço back pra você. Eu. Boa noite. RG. Fala, velhinha. Aí é só levar o RG amanhã aí? Nossa. É, você não traz o CPF, não. É o RG, viu? É. Beleza, valeu, hein? Tá bom. Valeu. Valeu, cara. Um abraço. Nós. Tomara que esse não esteja chovendo. Ô, Mota, São Paulo tá jogando, Mota? Tá jogando, atacando que nem louco, perdendo gol que nem louco. Tá certo. Ah, meu Deus! Foi. Ah, a bola passou por cima da linha. Passou na bandeirinha. Não, bateu na trave, passou em cima da linha e saiu. É? Tá certo, então. Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento de Polo Ar, mano. É, grande Sombra, grande Sombra. Nossa, e se o calor que tá fazendo. Se o Tobias ficar na frente do ar-condicionado, ele voa. Tem que ficar tadinho, mesmo. Tem muito melhor voar e ficar geladinho do que ele voa. Hã? Ele tem uma selinha na pomba. Tem o quê? Uma selinha na pomba. Uma sela, ele não sabe o que é uma sela, ele é um assento. Uma ponta, ele sabe uma sela de colocar no cavalo? Ele tem na pomba, ele voa na pomba, entendeu, Benjamin? Ah. Nossa, o Benjamin tá pior do que o outro lá, o calção. Eu entendi. Ô, Tobias, pra, pro carnaval, mano, ele vai se vestir da ala das baianas, ele vai entrar dentro do sushi e ficar rodando. Boa, Tobias, é isso aí. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top e eu recomendo, tá bom? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionado no mundo inteiro? Por quê? Sabe? Vocês não sabem? Ah, não. Gente. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Certo. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, Domenico. Ele é o cara, né? Tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, se você fosse da época antiga, você seria um apóstolo. Eu tenho certeza. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um baita presente. Sabe qual é? Qual? Um split highwall de 9.000 BTUs, velho. Que presentaço, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acertando as três perguntinhas, você leva pra casa um split highwall de 9.000 BTUs da Carrier. Acesse beleza. Aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Eu quero dizer que você tá quase igual a mim no maravilhoso, passa, cara. Quase igual a mim. Quase não, tá quase. Muito melhor. Obrigado. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Quer uma dica? Peça pro seu corretor cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Difícil de bater como o recorde mundial do nadador César Cielo. 50 metros livres em 20 segundos e 91 centésimos. E tem mais. O César Cielo é rápido e o HDI Bate Pronto também. Bateu o carro? É só passar no HDI Bate Pronto e em poucos minutos você sai com a autorização do conserto, tá bom? Não vai esquecer, hein? Aliás, ligue já pro seu corretor e peça a cotação da HDI. O preço da HDI é difícil de bater definitivamente. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97, também no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vamos ao último ouvinte da nossa tarde e noite, hein? Vamos lá. Ô, Matinha, é que tem jogo hoje. Tem tá Corinthians, perdendo um gol. Tem o Corinthians e 11 Caldas. Sim. Tem coisas aí do Corinthians pra vamos você lá, falar vamos lá, vamos lá. Ô, mano. Sim. Vamos lá. Você sabe que o Mendonça... Mendonça. Steven Mendonça. Ele falou que quer jogar, que ele vai sempre bem contra o Once Caldas, que ele já jogou contra, ele sempre vai bem contra ele. É, eu acho que ele deveria marcar um dos 4 ou 5 gols que o Corinthians fará nessa noite. É isso aí, Motinha, é tudo nosso, mano. Domênico, Domênico. Então, não é, calma, hoje mano, é o velório calma. E quarta-feira que vem é o enterro. Eita. Se marcar 4 gols... É. Olha. Eu levo você pra comer uma pizza, mano. Essas aí de R$19,90. É, aquela que a mussarela é... aqui no quadrilátero de ouro é 70 conto de mussarela. Eita. Mano. Eita. Mas é mesmo. Não é? É. Aqui no quadrilátero de ouro. Mas peraí, você vai comprar o moinho e a vaca não, também? R$52,90. Ah, no meu, na minha linha lá é 70. Você tá louco, gente. É 70, meu. É do imposto. É, o cara que 90... paga 75 não, conto 70... numa pizza de queijo, não, mas é 70 mussarela... Mas a caixinha dá 80. Isso é um jegue, então. Como assim? Você tá 18, 22 de caixinha? Quanto você dá de caixinha? Não, 5 pontos. 10? 10 pau? Pô, coitado do cara, o cara pegou mal chuva. Você falou que a pizza custa 75. Não, 70 eu falei. Ah, 70. Nossa, que esse moto é snob, né? Pô, cara, 10 pau é a pizza que... Pô, mas eu sou legal com... Você tem que dar caixinha pros caras, mano. Na verdade, você quer falar só que você é legal com os caras pra dizer que você dá muito dinheiro. É só por isso. Você é rico. É, o snobismo... Você é snob. O problema aqui no Brasil, né? Vocês estão bem, velho, pagando aí 70 conto numa pizza de queijo. Ué, aqui no quadrilátero de ouro é isso, mano. Vocês estão bem, velho. Mas vai ver qual é o que olha não, mano. Não, não, não. É aquele queijo de estilingue lá. Aquele queijo de estilingue. Dá pra fazer um estilingue com queijo. Nojo. Azeitona parece um... Pirelli, né? É, azeitona parece uma bolinha de gude. Você tá louco. Que azeitona chilena. Tem que vir sem garoto. Azeitona é nojento. Véio. Azeitona nas coisas mais escrotas que o ser humano existe. É bom. Juro, mulher. Olha, mas é uma das suas mais escrotas. É, Dudu, pode ser a verde, a preta, é tudo ruim. Ruim demais. Mas fala aí, Motinha. As informações é que o Edu Dracena não vai sair jogando. Sim. Felipe é titular, né? E o Edu Dracena fica no banco e pode jogar aí, pode entrar meio tempo aí, quem sabe, né? Uns 30 minutos. Ninguém sabe quanto que ele vai aguentar o jogo. O time para hoje, mano. Vamos lá. Cássio. Sim. Fagner. Bora. Felipe. Gil e Fábio Santos. Esse o Tite gosta. Vamos lá. Ralf. Ralf. Elias. Jadson. Jadson. Eu gosto de Jadson. E Renato Augusto. Sheik e Guerreiro. O que tem de melhor é hoje na América do Sul, mano? Não, para. O que tem de melhor? Para de papo aí. Esse é o melhor de América do Sul. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí que é tudo nosso, Motinha. Olha que fanfarra, hein? O bagulho é louco, mano. Vamos ao último ouvinte, 3284-7097, Dodô. Vamos lá, depois desse momento, hein? Meu Deus. Meu Jesus, amado. Alô? Desliga isso aí. Alô? Tem gente na linha. Alô? Alô? Boi na linha. Tem boi na linha. Alô? Placar, mano. E o placar, beija pra hoje. Sobra, o Neuer tá no gol do Capivariano, hein? Placar pra hoje. Oi, quem fala? Alô? Quem fala? Quem é? Quem é? Quem é? Meu nome é Márcio. Como? Márcio. Fala, Márcio, tudo bem, meu? Oh, tudo beleza, tudo bom. Márcio, do que é o nome completo? Manda. Márcio Teotônio da Silva. Teotônio da Silva? Era do Teotônio Vilela, Sombra? Opa, claro. Vai que tem. E quantos anos você tem, meu velho? Morreu. Eu tenho 28 anos. 2.8, RG. Baixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. É, nessa idade aí é uma idade boa. Tá boa pra quê, RG? Ter paciência pra deixar bem macio, entendeu? Aí depois vai lá e... Mas é sensacional, sensacional. Como salva a hora de minuto em minuto. É incrível. De hora em hora. Baixa o volume. De hora em hora. Baixa o volume, Dodô. Ô, tonto. Abaixou, já baixou o volume? Abaixou. Tá zero agora. Zero, zero. Porra, ele tem voz de desenho, mano. Ele tem voz de desenho. E o bairro que você mora? Qual o bairro? Bairro é Guanás. Zona Leste, querida. Põe ele do Corinthians aí. É Zona Leste, pô. Perto do castelo aqui. É lógico. Castelo. Tá perto do Vaticano, Corinthians. Tá indo pro jogo, amigo? Não, tô não. Hoje não, né? Não dá, né? O quê? Não dá, muito caro em greve. Não dá. Aí, ó. Tá caro, é. Ih, rapaz. Tem voz de desenho. Vamos fazer a mesma discussão. Papo vai longe. Você sabe onde vai parar a discussão, né, já? Já vai começar, é. Então, mano, vai. Não, placar, é, o placar. É a opinião do cara, gente. Tá caro. Não, o cara, infelizmente, tá difícil. Placar pra hoje, amigo. Ô, amigão. Oi. Com relação à estreia do Corinthians aí na Libertadores, você tá preocupado ou você acha que o Coringão vai passar o babão? Vai ter um chocolate hoje. Ei! Você acha que já lacra no jogo de ida, é isso? Ei! Vai ser 3-0. Ei! 3-0 é importante, cara. Se o Corinthians conseguir abrir 3-0 aí, já vai com uma tranquilidade. Acabou. Volta, mano, qual é o placar? Tem que fazer o placar. Exato, acabou. Mano, qual é o placar que você entende, o placar mínimo que você entende que mata o jogo? Ah, pra matar, 3-0, Sombra. 3-0. 3-0 eu acho que já vai pra aí lá. Aí já cara. Era. 2-0 ainda os caras estão vivos. Estão agonizando, mas estão vivos. Concordo. 3-0. 3-0 já. Eu acho que 2-0 já foi também. É, mas 3-0 já. Porque, mano. Porque numa dessa lá tem altitude, Domênico. Mas 15 gol de jogo, os caras não tem gol fora. Mas vocês metem um gol, tem que fazer 4. Não, mas aí. O Galo fez 4. Mas aí é diferente. Esse time não vai fazer 4. Mas, ô, Domênico, 2-0 é um placar muito perigoso, velho. É muito perigoso. Principalmente pra quem sai perdendo. Ainda mais dependendo do que acontecer no outro jogo. Numa dessa altitude, sabe? Toma gol logo no começo. 2-0 é perigoso pra quem toma 2. Não acho, não. Mas, ô, amigão, e com relação ao clássico de domingo? O Corinthians ele vai jogar hoje contra o Once Caldas, depois pega o Palmeiras no domingo, e depois na quarta que vem tá na Colômbia jogando a partida de volta aí, a segunda partida contra o Once Caldas. E aí, se você fosse o Tite, você colocaria os reservas pra jogar no domingo, ou é titular nos três jogos? Então, depende do que acontece hoje, né? Se nós me dá uma colada... Aí pode ser com reserva, né? Agora se perder, você tem que ficar, né? Olha, mano, pra falar a verdade, eu sou o Tite, velho. Eu ponho os titulares, Sombra, pra jogar hoje, pra jogar domingo e pra jogar na quarta que vem também. Sim. É uma frescura enorme a gente ter que ouvir de jogadores, porque temos que nos poupar pro jogo de quarta-feira que vem. Independente, Portugal. Qualquer resultado de hoje, se ganhar hoje de 5-0, põe pra jogar domingo. O Corinthians ele precisa de entrosamento e ritmo de jogo. A temporada acabou de começar, velho. Você pega no final do ano e fala, não, tem que poupar os jogadores porque a temporada tá no final, os jogadores estão desgastados. Beleza, sempre um discursinho meio que de praxe aí, é clichêzão. É bolo. Agora, temporada começando, Domenico Gatto. Jogador fala, não, tem que me poupar, não vou jogar domingo contra o Palmeiras porque eu tenho jogo na quarta-feira que vem na Colômbia. Vai pro inferno. Mano, você é meio cruel, cara. Sou cruel, velho, sou realista. Oi, alô. Fala, amigão. Oi. Então, antigamente, alô? Né, nós com 20 anos, 25 anos, jogava bola todo dia na quadra, jogando bola. Ô, mano. Ah, Márcio, mano, Márcio, só uma coisa. Meu, São Paulo tá jogando fino da bola contra o Capivariano, cara, vocês estão perdendo. Contra o espetacular. Tem um momento, Fafarrão aí. Capivariano e United. Olha, aí, vai se lascar. Embaixo do gol, São Paulo já perdeu 5. Nossa, cada meu. Mas, ó, amigão, gente, é Capivariano, quatro. Ô, amigão, eu falei que o jogador muitas vezes aí se acomoda e deita na fama e acha que tem o rei na barriga, velho, justamente por causa disso. Você pega, por exemplo, na Copa São Paulo, esses moleques aí, eles corriam dia sim, dia não, e eram partidas que ia até o extremo, muitas vezes com prorrogação, e a molecada dia sim, dia não, estavam jogando. Aí eu falo, mas porque é novo, mas jogador velho, tá certo? Quando precisa, quando o cara sai de um time pequeno da Série C e vai pra um time de Série A, se precisar jogar dia sim, dia não, ele também joga. Ele corta até cano. Tá certo? Mano, o jogador que não quer jogar é quando já tá consagrado e rico, velho. Fala, amigo. Ô, mano, sim. Eu tava lá no jogo contra o Corinthians. Fala, oi, amigão, picotou a ligação aí, repete aí, por favor. Eu fui no jogo Corinthians vs Corinthians, lá no estádio. Sim. No Castelão. Sim. Lá no castelo lá nosso lá. Vaticano. Ah. É, pô. Meu Deus. Fala, amigo. O Leveiro jogando uma bola. Cara, você tá ferrado, chutando na lua. Você fica doido vendo um negócio desse. Era profissional, ganhando milhões. Não, mas graças a Deus ele já foi vendido. Agora ele vai vestir a 10 do Boca. Chupa. Bom, bom proveito. Você vai ver, vai dar certo. Ó, vai. Ô. Ô, Márcio, ó, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação. Valeu a audiência pelo Estádio 97, tá bom? Muito obrigado. Cadê o Domênico? Eu nem falei com o Domênico. É o Domênico. Ah, o Domênico, tá Domênico. Aqui. Domênico tá aqui, quer falar com você. Desenho, opa, pode dizer, pode dizer. Ô, Domênico, eu sou corintiano, mas acho que o time do Palmeiras vai esse ano, hein? Eu acho que vai. Pra algum lugar vai, hein? Não, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, não é pra algum lugar, né? Vamos ganhar. Ah, vamos, não vou deixar a Paulista com vocês, a gente ganha Libertadores e Brasileiro. Copa do Brasil não deixa pra vocês também, pode ser? Não, mas nós vamos ganhar tudo. Quem deixar, não vamos ganhar. Esse Corinthians, o Corinthians ele possivelmente vai ganhar Libertadores esse ano. Não vai ganhar, não vai ganhar. O São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil e vocês podem pegar a vaga pelo Campeonato Brasileiro. Começa a contar mentirinha também. Ano que vem, falta o Santos, RG. O Santos pega a vaga pra Libertadores ano que vem? Acredito que sim. Ó, se tivesse os quatro paulistas na Libertadores ano que vem, ia ficar da hora, hein? Olha. Aí ia ser um pega pra capar da porra. Muito bem, agora. Você acha que nunca teve isso, teve? Não lembro. Márcio, lembro de no máximo dois. Já. Não, Paulista Barigão já teve. Junto com a sua ligação, encerra-se aqui o momento delírio no estádio 97. Um abraço pra você. Momento Tobias. Tudo de bom, viu? Beleza. Não vai ter pro estádio do Palmeiras, não, né? Não tem, mano. Infelizmente. Ainda não. Não. Em breve. Vai ser torcida única ou ainda não sabe? Ainda não se sabe. O Ministério Público parece que quer isso. Tá bom? Sei não, hein? Tá. Mas bom, você não ia mesmo? Um abraço. E assim, se tivesse ele ia. Não ia. Não ia nada. Pois não. É historinha, não vai nada. Seu placar, mano, pro jogo de hoje? 3-0. RG? 1-0, Corinthians. Rude? Acho que o Corinthians ganha de 3-0. Portuga? 2-1, Caldas. Ah, eu vou Não, seja imparcial. Você chamou a pessoa certa. O que você quer saber? Diga. Se Caldas, daí o Portugal merece o replay. Diga, o que você quer saber? Dodô, placar pra hoje: Corinthians e Once Caldas. Once Caldas ganha. De qual? Não sei. Torce mesmo, Porto. Tudo que é com presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Você não entendeu ainda. Eu vou começar a tentar fazer você entender. Tudo que é o Corinthians, eu sou lá, do outro lado. Pronto. É o outro. Não sou. Sim, é nós. Sim. E pode me cobrar amanhã. Pode me cobrar. Beijo. Pode me cobrar. Você lá no estádio hoje, pela primeira vez vendo um jogo do Corinthians. 2-0 Corinthians. Não vai ser zica assim. Um gol do Guerreiro e um gol do Sheik. Sombra. Gostei. 2-1 pro Corinthians. Eu também, meu placar, 2-1. Muito bem. Esses que vão todos pro inferno. O Bá não falou que vai fazer 2-1 em vocês. E não pode falar o que acha. É que vocês tratam o futebol de maneira parcial demais, gente. Ah, tem que ser parcial. É o Mr. Parcial. Imparcial. Estamos chegando ao final de mais um estádio. Quem ganhou a camiseta do estádio com o apoio da Fit Camisetas, velho? Quem ganhou foi o João Ricardo Batista de Moura. E eu quero mandar um beijo pra Cris, que tá aqui, corintiana, que veio assistir o Estádio 97 garoto, ao vivo. Valeu, Cris. Posso mandar abraços, garoto. Muito abraço. Boa noite, galera. Serginho. Boa noite, muito bom. Pro pessoal dos Peditors, Adela Porta, Alexandre Bueno, Rodolfo Floriano, Rafael Ortega, Vitor Augusto, Anderson Castro, as pessoas também da faculdade de Boema, todo mundo, as pessoas e também quem tá no Japão! Grande abraço, garoto. Deixa eu mandar um abraço aqui também, Sobra. Mandar um abraço aí pro Atos aí, pra toda a galera aí do Bar da Moca aí. Atos, Portos, Aramis. Isso aí, um abração, Atos, é nóis. Corintiano roxo. É nóis. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ester, um nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Valeu, galera. Boa noite pra todo mundo. Amanhã tem mais estádio. Tchau. Toda sexta no Plantronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. Apoio.

Sessions. Energia.